Você não viu lá? Tava um gordinho ali atrás. Tinha um gordinho, tinha um gordinho. Sim, era um gordinho. Era um mas gordinho. Não fui eu, não. Era um gordinho. Mas um gordinho. Não fui eu. Jamais faria isso. Que coisa, hein? Portuga. Não fui eu. É isso aí. Também boa tarde pro pessoal que já tá aqui. Algumas das pessoas que estão inscritas no segundo torneio de Palmeiras do Estado. Boa tarde. Quem tá aí? Quem tá aí? Vamos ver a galera. Boa tarde, criançada. O Bozo chegou. E sombra. Tá fraco. Boa tarde, criançada. Peraí, não é qualquer um que tá aqui. Aqui é a presença dele, com a camisa portuguesa. Paulinho Kobayashi. Aí, ex-jogador de português. Paulinho Kobayashi. Ex-jogou no Santos, né, GG? Mas Paulinho Kobayashi tá ali com a camisa da luz. Ele parece o Honda, aquele jogador da seleção japonesa. É, Paulinho Kobayashi. Ah, maravilhoso. Igual você vê como a mulherada nos prestigia. Eu quero ouvir um oi só da mulherada. Não, tem uma ali. Tem uma ali. Tem uma. Mas tá bom, hein? Mas ela é da casa. Mas ela é da casa. Ela é da casa. Mas, Domenico, uma tá bom, velho. É. Tá bom. Tô vendo ali. Tá bom, de acordo com... Ô, Benja, lembra do Nen, jogador? Lembro. Tá ali, ó, com a camisa de São Paulo. Ali o Nen. Olha ali. Mas você tem cara de bonzinho. Tem cara de bonzinho. O Nen tinha cara de retrato falado. Tinha. Jogou no Atlético Paranaense, né? Louco. Botafogo. Esse aí é corajoso, porque depois de ser eliminado, ele vem com a camisa e o agasalho. Olha, o RG, o que acontece? Ô, produção. O que está faltando? Esses caras não tinham que estar trabalhando hoje. É uma cambada de vagabundo. É vagabundo, velho. Não, não é vagabundo. Não é vagabundo, não. Não, me ajuda aí, Domênico. São os ouvintes. Vamos ver o teste aí, Dodô. Vai. Quem torce pro Palmeiras aí? Quem torce pro Santos? Eu. Que isso aí, gente? Não tem um ainda. Quem torce pra Lusa? Nós. Nós dois. O Kobayashi e o Portuga. Quem torce pro São Paulo? Fraco, o Palmeiras tem muito mais. Quem torce pro Sport Clube Corinthians Paulista? Nossa, Palmeiras dominou hoje, que beleza. Ah, deu empate. Maioria. Quem é palmeirense? Aonde? São Paulino. Ah lá. Corinthians. Ah lá. Não, Corinthians. Desculpa. Corinthians. Eu não vou nem perguntar, tá, não vou nem perguntar do Grêmio, porque tem mais gremistas. Tá tudo bem. Ô, RG, acho que eu vou pegar aquele gás de pimenta lá, hein, velho. Ah, guarda só. Senta no gás. É isso aí, esse é o Estádio 97 hoje, segundo torneio de pôquer do Estádio 97, o programa sendo transmitido ao vivo do H2 Clube, clube de pôquer aqui da cidade de São Paulo. Um abraço aqui pro Welton Lima Gomes, né? Também pro Renato Palmeirenses, que são sócios aqui do H2 Clube. Tem que ser muito palmeirense mesmo. Muito obrigado aí pela parceria com o Estádio 97, com a Energia 97. Agora, são 120 participantes do segundo torneio de pôquer, são 120 participantes. É claro, o torneio vai começar lá pelas 7h30 da noite. Certo. E como estamos aí, nem 6 horas da tarde são, 80% das pessoas ainda não chegaram. Os São Paulinos ainda não chegaram, trabalham, são diretores, presidentes. Estão fazendo a unha. A torcida do Corinthians é maior, né? Por isso que a torcida do Corinthians. Corinthiano é autônomo, tá? É verdade. Corinthiano é o patrão. A maioria é o patrão. Tem catador aqui, tem catador. É nóis, interior não joga poucos. Catador da tua os prima. Os São Paulinos estão vindo de terno. Os caras vêm de terno, bicho. Os caras estão tudo com aquele... E o Gaúcho tá vindo com o namorado. Ah, vai te catar. Muito trazendo bem. Trazendo acompanhante. Vamos. Gostoso. Então vamos às manchetes do Estádio 97. Mota, vamos. Cadê as manchetes, Mota? Não fez. Cadê a Motinha? Vamos por nós mesmos, vai. A gente faz. A gente faz, pô. Olha, que beleza. Pra quê? Brincadeira. É muita coisa pra fazer. É muita coisa pra fazer. Mas juro que... Não, na boa, velho. Vamos falar a nós mesmo. Posso falar? Ó. A função... Ó. Ele trabalhou pra caramba. Uma salva de palmas. Coitadinho do Mota, vamos lá. Ah, é uma menina. É uma menina. Os caras não querem aplaudir, quer ver? Uma vaia pra ele, vai! Olha, Que isso, o dedo! Ah, é sacanagem zoar o Mota, sabe por quê? Ele falou assim, ó, Vieira, atualiza meu currículo. Eu peguei e tava lá, maternal incompleto. Não dá, Aí não dá, né? Aí é complicado. É muito burrão, velho. Muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97, começando aí pelo Tricolor. Acho que a principal manchete do dia do São Paulo é que o São Paulo vai pagar agora o mês de março dos direitos de imagem. Que beleza, hein? Meu Deus, hein? Que fase, hein? Março. Você tá fazendo o quê? Comercial da BV? Você não ri, não, que o estádio vai ter que fechar lá o do Grêmio. Você tá sabendo ou não? Tô tô sabendo. Você tá sabendo que não estão pagando o banco? É o terceiro, a OAS, é a terceira parcela que ela não paga da Arena do Grêmio. É, Vieira. Os caras estão cogitando deixar o estádio. Joga aqui no Pacaembu. Vieira. É, porque a empresa que fez o estádio do Corinthians não tá nesse negócio de mensalão, essas coisas. Lava jato, lava jato. Mensalão, lava jato, essas coisas. Ó, chupa. Vieira. Viu? Vocês que falam que a Arena do Corinthians aí tem dinheiro público. Peraí, quem é até que fez? Agora nada foi provado. Olha, esses negócios, ó. Bem. Mensalão, lava jato, nada tá provado. Olha, contra o Corinthians. Peraí. Tá? Produção. Grava isso, produção. Grava isso. Não, se amanhã tiver, ok. Ah, ok? Não, se amanhã tiver, ok. Mas se amanhã tiver, ok. Hoje não tá, Domingo. Senhor, hoje deixa, não tá. Okay. Deixa a pedra no chão. A gente corrige a informação aqui que o Ben já passou amanhã. Que não, mas verdade. Companheiro corintiano, a gente faz o melhor. Você ajudou bastante, hein? Peraí que eu vou vomitar. Nós é conselheiro. Nós é canteleiro, você ajudou já muito, viu? Obrigado, chupa do meu. Vai pro inferno. Mas você. Mas a principal informação realmente é do São Paulo. Financeiro. É o dono da empresa lá que vende creme de calcanhar rachado lá que deve ter posto. Pô, que seja. Será? Deve ter sido ele. São Paulo precisa de mais desses lá, viu? Precisa de mais desses até acertar as contas, né? E então... Você quer ele um Paulo Nobre Mirim, Sombra? Guardadas proporções? Aí é difícil dizer, né, cara? É um anão do orçamento. Eu não sei o quanto um tem e o quanto o outro tem, né? Não, porque pela informação aí, o Paulo Nobre colocou aí cerca de 130 milhões no Palmeiras. Não, não, ou colocando dinheiro ou sendo avalista. A avalista é uma coisa. Quem é mais palmeirense? Quem é mais palmeirense? Se o Palmeiras não pagar... O Domênico ou o Paulo Nobre? Quanto você pôs no Palmeiras, Domênico? Nada. Nada, Domênico? Domênico, nada. Quantos mil reais você pôs no Palmeiras de dinheiro, você? Olha, pelo tempo, Paulo Nobre. Então vou te explicar, ó, sucintamente dizendo... Pra você entender. Quanto tempo a gente tá aqui no estádio, Sombra, eu e você? 16. Eu tô desde dezembro de 99 você falando tá com o Palmeiras. 15. Por tudo que eu já fiz pro Palmeiras falando, defendendo, velho, eu mereço um prêmio. Um bucho. Ai, pro inferno você. Mas não vale 130 milhões. Ai, pro inferno todo mundo. Ou mas seja, você não acha que às vezes o conselheiro que ouve você é um cara tão ácido e crítico? Acha que você faz um desserviço? Quero que o conselheiro vá pro inferno se ele não gosta de mim. Não, mas o que eu falei do Paulo Nobre, tô me lixando pra ele. O Paulo Nobre pode ter colocado um valor... E esse conselheiro aí, então, é melhor que não gosta de mim mesmo. O que eu falei do Paulo Nobre é que ele pode ter colocado parte desse valor, tá certo, em dinheiro mesmo, e a outra parte ele foi avalista. Mas independente de qualquer coisa, se o Palmeiras não pagar, é o Paulo Nobre que paga. É igual o Silvio Santos e a carta. Se você não ganhar, que ganha a carta. Agora tem uma outra história. O São Paulo... Cuidado aí, hein? O São Paulo Futebol Clube teve uma sorte. Isso aí você precisa passar lá pro que rapaz é da técnica, eu não sei. O São Paulo... São Paulo acabou tendo uma certa sorte. Um feliz acaso. Porque no ano passado, quando teve aquela coisa de votar ou não a reforma do Morumbi, quando o Juvenal ainda era o presidente, a oposição não quis entrar no conselho. E aí não teve nem a aprovação, nem a votação do negócio. Que eu achei bizarro. Sinceramente, critiquei demais, achei bizarro. Né? João, se tivesse sido aprovado, e hoje tem que agradecer essa história, não, acho que eles acertaram sem querer. Se o São Paulo tivesse feito aquela história, será que a empreiteira do negócio estaria... Hoje o Morumbi podia estar lá todo rachado no meio? E será que a empreiteira ia estar com dinheiro para poder continuar a obra? É. Porque as empreiteiras aí estão tudo com problema financeiro. E até igual aquela obra do metrô, né? Parada. Esse é o problema de ter... E até o Morumbi com meia arquibancada lá e... Importante. Esse é o problema de ter uma empreiteira duvidosa, né? Fazendo sua arena. Né, Vieira? Chupa. Muito bem. Calma, Benjamin, calma. Temos um telhado de vidro, mas ainda não caiu nenhuma pedra. Pô, telhado de vidro é de plástico. Calma. Telhado de vocês é de plástico. Nem telhado vocês têm, não, é uma vergonha. É triste. Com o Olímpico, que é numa região ali privilegiada de Porto Alegre. Era nobre. Pra jogar numa região aí que é muito afastada. O acesso é ruim, tá certo? É uma região ali trocar o Morumbi por... Itaquera. Que Itaquera? Itaquera é nobre. Praticamente é nossa, Vieira, como você é preconceituoso. O Maitá no Porto Alegre é Itaquera. Mas peraí, desculpa. Não Itaquera é a Vila Nova Conceição, perto desse bairro da Arena do Grêmio. Tá bom. O negócio é o seguinte. Então o Grêmio, ele trocou um estádio numa área nobre pra jogar numa periferia. Se o Jurassic Park iam filmar a quarta, filme lá no Maitá. Não, mas é verdade. O Grêmio, ele sentou numa tora gigantesca aí quando ele assinou esse contrato aí pra jogar. Então atingiu o objetivo. Então ele gostou. Não vai. E o Olímpico agora tá abandonado. O Grêmio o quê? Sentou numa tora gigantesca. Tora gigantesca. Curtiu, trouxa. Esse é o trouxa. Que isso, curtiu, hein? É que talvez aí essa declaração, se eu dissesse isso, é pra agradar, mas não é. De catar, rapaz. É que aqui em São Paulo, essa conotação é pejorativo, viu? Em Porto Alegre, os caras... Sentar uma dora aqui não é legal, né, mano? Aqui não é legal isso, Oliveira. Não, não é legal, não. Mas o Grêmio vai comprar o estádio. Fica é isso aí. Ai, depende, não é legal. Sim. Pergunta pro Mota se não é legal. Mota, sentar numa toalha gigante de São Paulo é legal? Adora. Adora. Ele adora. Que momento. Tá certo. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de BV. Pensando em trocar o carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Hoje o Estádio 97 ao vivo, direto do H2 Clube, aqui na Henrique Schaumann, onde teremos o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. E você pode assistir o estádio aqui direto do H2 através do nosso Facebook, facebook.com/energia97fm. Vamos ao Palmeiras? Ah, meu Deus do céu! Jornalismo! Olha só, sobe o hino aqui, olha que coisa linda! Olha a mão, o mano já com a mão no peito, que beleza, mano, muito obrigado! Mas, meu Deus do céu! Eu sigo dizendo que precisamos de reforços. Palmeiras é o seguinte, Palmeiras vai pegar o Joinville com portões fechados. Bom jogo pra ganhar. Domingo, 6:30 da tarde, temos que ganhar esse jogo aí, porque é o seguinte, a matemática é fácil, é 4 pontos por 2 jogos. Ganha em casa e empata fora. Tem que buscar um empate fora. Como não ganhamos do Atlético aqui, tem que ganhar lá fora. Empatou, então tem que ganhar lá, certo? E outra, RG, Joinville tem que ganhar, hein? Outra coisa, né, mano? Ah, Joinville é um dos times que vai brigar pra não cair. Pode ser. Domênico, não tem esse jogador, time de Santa Catarina, Domênico Gato, acho que o único que consegue escapar é o Chapecoense. Também pelo acho. Fator casa. Jogar ali na Arena Condá é embaçado. E é um time mais estruturado. Ô Domênico, sem brincadeira, agora do Palmeiras, volta o Vitor Ramos, o Valdívia tem certa chance de reaparecer. Certo. Porque o Valdívia sabe que ele pode se machucar até dormindo, né? Sim. E por jogar sem torcida adversária, velho. Não, e detalhe Valdívia, do Valdívia, treinou viu? Na reserva. E detalhe do Valdívia, viu, Domênio? Ele pediu para se apresentar com antecedência, porque existe uma data FIFA para que os jogadores possam se apresentar nas respectivas seleções. Acho que uma ou duas semanas antes. O Valdívia pediu para se apresentar antes, cara. Ah, tá presente. Meu Deus. Ficar, gente. Não, mas o Palmeiras falou que não. Não? O Palmeiras falou que não vai liberar, lógico que não. Não tem que liberar, Domênio. É um absurdo, para, velho. Tem que ferrar esse cara. Libera o cara, deixa ele embora. Domênio, hoje tá bonzinho pra falar, você já é bonzinho. Vocês já foram bonzinhos demais. Só minuto, cara, não é bonzinho, tá tirando, o cara não vai ficar mais no Palmeiras, vai ficar usando ele pra quê lá? Mas ele ganha, né? Mas ele ganha. É, pior que é. A grana do Palmeiras vai embora, né? Machucado ele ganha. Ele vai querer receber, não vai? Então, tem que ele não falou que não queria receber, ele falou que iria ir embora. Ele queria uma licença. Ele quer antes, mas ele abre mão? Não abre mão também. Do salário. Então segura ele, deu desgraçado até o final. Lógico, tem que dar canseira nesse cara aí. Tá certo. Tá certo. Mas se já não vai contar com ele, então... Deixa ele lá treinando separado. É isso aí. Naquela nossa cápsula do tempo, você botou o Palmeiras entre os quatro? Eu botei. Quatro... Primeiros? Depois como campeão. Duvido. Meu Deus! Você vai abrir a cápsula? Duvido. Domênico. Olha aqui, ó. Vocês vão abrir. Eu preciso de um abraço. Mudar o casamento. O azar é seu. Não. Começou o campeonato. Que porra é essa? Azar é seu. A primeira rodada. Então é o seguinte. Então todo mundo faz de novo. Todo mundo refaz e aí beleza. Tudo bem, duas rodadas. Não, eu concordo com você. O que vai mudar? Concordo que você entre desde que nós façamos a nossa rodada. Eu sou contrário, Benji. Entrar é igual, por exemplo, prova do Enem. Posso entrar, mano? Não, você devia ter mandado por e-mail pro bar. É igual a prova do Enem. Prova do Enem, Sombra. Tem aqueles caras correndo aí na frente da escola, batendo no portão, segurança fechando na cara, prendendo o dedo do cara. O cara fala, volto ano que vem. O Benjamin também. Foi rebaixado eu já. Eu voto não. Eu voto pra que segunda-feira todo mundo faça de novo. Não, qual problema? Eu acho que o mais justo é todo mundo votar. Faço todo falar, ou todo mundo vota, faz de novo. Eu falei isso. Mas que melindre. Que não, melindre. Todo mundo faz só pra novo. Ferrar o Benjamin, pô. Me diz uma coisa. Se vocês acham que vai mudar por causa de uma rodada já muda o raciocínio de vocês, então faz o outro, faz o outro. Então faz outro. Faz o outro. Não muda nada. Como não? Eu não vou mudar o meu. Sabe por que muda? Você vai votar no Sport de Recife campeão porque tá em primeiro lugar por causa de um jogo. Sabe por que muda? Saiu o Inter e Atlético. O eliminado, ele é favorito. O outro, não. Vai, não vai ganhar nenhum nem outro. Olha que vai. Sombra, eu não considero uma opinião de um cara que defende a torcida do Boca Juniors. Desculpa. Olha. Eu não defendo falar porra nenhuma, você não sabe nada. Aliás, não adianta defender, não tem o que defender. Porque, mas inclusive, eu não defendo, ele tá falando não, a asneira. Não, mas se defendeu, não tem o que defender. Quem tá defendendo, tem o que defender. Porque, olha aqui, tá no lance. Presidente do Boca fala em punição exemplar e se solidariza com o River. Tá, agora, o presidente do Boca deu razão à punição, se solidariza com o River. E acata o que vier, pelo então, que falou, né? Não tem mais defesa. Já que eu fui citado, eu vou falar. Todo mundo sabe que eu torço pelo Boca, amo o Boca, adoro o Boca. Dá pro Boca. Cai de boca. Em muitos lugares molhados. Agora, vou dizer o seguinte, gente. O que aconteceu ontem na Bombonera foi, primeiramente... Foi nojento. Foi abjeto, não se deve fazer em momento nenhum. Foi muito, muito ruim mesmo para a imagem do clube. Não precisava disso, o Boca estava com dificuldade de ganhar o jogo, não sei se ganharia, estava muito ruim o primeiro tempo, teve um chute de gol, teve um monte de pancada, igual teve o primeiro jogo, só não teve futebol em, vamos lá, um tempo e meio, o Boca acho que não conseguiu chutar 3 bolas no gol, isso é um ponto, ok, tá bom, vamos lá, segundo ponto. O imbecil, inclusive mostrei um vídeo no Instagram pro Vieira, pro Sombra Humano também viu, que corre na Argentina hoje. O idiota que tava atrás do gol, ele rasgou sim a lona. Deu pra perceber. A lona de trás do daquele minhocão, que é chamado minhocão, rasgou e enfiou um tubo ali dentro. Mas não é o que a perícia diz, então, viu, Portuga? Então, só pra mim terminar, pra vocês entenderem. E pra arrebentar, há 2 meses, pra galera que não acompanha o futebol argentino, teve um caso em Buenos Aires, que a polícia atacou atletas do Chacarita Júnior, na Série B do Campeonato Argentino, com o mesmo gás de pimenta com mancha laranja. E o jogo foi paralisado também. Então, Sombra, aquele cara que rasgou e queria colocar assim e pôs um gás de pimenta pra atacar dentro do vestiário do River... Ser punido ele. A polícia veio de encontro a ele e a polícia também tacou gás de pimenta de dentro pra fora, no torcedor. Vamos chamar o CSI agora. Sim. Só que aí é o seguinte, Sombra. Não, mas fizeram uma perícia agora na hora do almoço. Foi perícia, Sombra. Saiu já. Pela perícia, mas peraí, esse perito pra mim é uma... Pela perícia não foi o cara? Viu? Pela perícia ali que foi apresentada, o Domenico Gatto. Inclusive, o Boca tá se baseando no resultado da perícia. O perito não conseguiu detectar um corte nesse túnel aí que dá acesso aos jogadores do River. Não. Pela perícia, tá no lance, gente, tá no lance. A informação é que o Boca vai se pautar no laudo da perícia, pra que possa se defender até amanhã, porque o julgamento só acontecerá amanhã, acho que às 3 da tarde, e o Boca vai apresentar esse laudo da perícia que o cara não conseguiu encontrar um corte. O cara tá com um sinalizador atrás da porra do túnel, e o cara não conseguiu achar o corte. Só pra terminar. Sombra, esse cara que fez isso, tava banido de entrar, não podia estar no estádio. Você tá brincando? Não. Só pra Brasil, Brasil. Só pra terminar. É o seguinte, só pra terminar. De Brasil, só pra terminar. É o seguinte. Aí, isso ocorreu, ponto. O Boca tá completamente errado. Na minha opinião, a punição que tinha circulado em Buenos Aires era 1 ano de Bombonera fora de competições internacionais, 6 meses fechada pra tudo. Tudo bem, mas, inclusive, mas se foi a polícia, qual é a culpa do Boca? É, porque o Boca não deu segurança pro estádio dele. O Boca já falou não que deu segurança. Falhou na segurança. Não deu segurança. O Boca é contratado, a Guarda Federal, o Boca está errado. Mas eu quero voltar a uma baia aqui. Pra mim, o Boca tem que ser punido, jogado fora da Taça Libertadores. Tá? Foi horrível o que aconteceu. Mas houveram casos... demolido. Não, demolido também não. Houveram um caso seguinte. 2008, teve um gás de pimenta no vestiário de São Paulo. Palmeiras e São Paulo. Ali é Campeonato Paulista. Campeonato Paulista. Houve outra coisa. Parece que vai voltar isso. Houve também. Não vai voltar nada. Eu nem vou falar em 2013. Nós tivemos um homicídio. Só pra terminar. Não tivemos em 2013 um homicídio. Eu nem vou falar isso. Eu vou falar em 2006, que o Pacaembu foi demolido pelo torcida do Corinthians, não teve nada. Contra o River. Então, acho que o Boca tem que ser punido. Então, Portuga, passa a informação correta, você tá equivocado, não teve nada, vírgula. O Corinthians ali, ele seria eliminado caso houvesse passado pelo River, e o Corinthians, ele foi suspenso por 2 anos da Libertadores, Portuga. Então, não vem falar que não aconteceu nada, porque aconteceu. O Corinthians foi suspenso por 2 anos? Foi. Da Libertadores? Foi suspenso, foi. Mano? Não lembro. O Corinthians, ele foi suspenso aí de competições. Foi. Foi, vocês lembram disso aí? Pegou, gente. Pegou o quê? Mano, pega na internet aí. Vocês ficaram 2 anos sem jogar Libertadores. Vocês caíram. Você caiu em 2007. Por isso que você não jogou. Você caiu no outro ano. Pera, eu tô passando uma informação. Ah, que é ruim. Se vocês quiserem. Calma, gente. Eu não vou defender o Boca, não. Com o celular, vamos ver. Entra aí, o Corinthians é suspenso por 2 anos aí. Coloca aqui, vou colocar. Vamos ver. O negócio é o seguinte: vocês querem pular de peito na lança, vocês pulam. Eu tô passando informação. O negócio é o seguinte. Pular de peito na lança. Pular de peito na lança. O menino tá dono de frases hoje. Sentar na tora. pular de peito na lança. Mas é verdade. Agora ele foi suspenso, gente. Caminhões que ele ficou. Eu não vou defender o Boca. Com relação, eu vi muitas pessoas aí comparando, tá certo? Inclusive ouvintes aí falando a respeito aí da morte do torcedor boliviano aí com esse caso, quando eu pedi a punição ao Boca. Vamos por partes aí. Primeiro, com relação ao regulamento. Isso vai longe. Com relação ao regulamento. Isso vai longe. O regulamento isso vai longe. Diz o quê? O regulamento diz o quê? Que o clube mandante deve oferecer segurança ao espetáculo. Ponto. Isso é regulamento, não sei o que estou falando. Ali, a responsabilidade de fazer a segurança do estádio era do San José. E um cara que entra com um sinalizador marítimo dentro do estádio, quer dizer que a segurança ali não foi muito bem feita. A revista, tá certo? Qualquer imbecil que abra uma mala e veja um sinalizador e deixar entrar, quer dizer que a segurança não foi bem feita. Ponto. O que aconteceu ali foi um episódio lamentável e eu não estou tirando a responsabilidade da torcida do Corinthians, que foi grotesco, tá certo? Jamais um torcedor poderia morrer por causa de futebol. Mas ali, naquele caso, especificamente falando, o jogo continuou, gente. O jogo terminou empatado. Não foi um fato que, entre aspas, abalou o jogo dentro de campo. E 2006? Tá certo. Calma, Porto. Calma. É uma outra discussão. Não confunda as bolas. Não, eu tô te pedindo. O negócio é o seguinte, com relação a esse episódio específico. Primeiro, a segurança caberia ao San José. Segundo, o que aconteceu ali na arquibancada não influenciou dentro de campo, tanto é que o jogo continuou. Não tô minimizando o fato. Muito pelo contrário, não me entendam mal. Os jogadores não foram agredidos na ocasião. Aí que tá. Não havia controle de continuar o jogo, os jogadores foram agredidos. Ô, né? Sombra, é o que fala, é o que reza. O regulamento, se não me engano, acho que é o artigo 23 do regulamento. Artigo 23, tá certo. É, o Boca ontem era o mandante, caberia a ele a responsabilidade ali da segurança do espetáculo. Perfeito. O Boca, ele deixou entrar drone, o Boca entrou ali. Que foi sensacional o drone. Não, não foi também. Foi, sim, da mesma forma que tinha uma bandeirinha de um fantasma, poderia ter uma granada e colocar numa torcida rival e explodir a arquibancada do rival. Cachete. Tá certo? Mas é perigoso. Que ontem era a torcida única, não haveria essa possibilidade. O drone foi. Mas com relação ao Boca, o Boca não prestou segurança pro espetáculo. E segunda coisa, o que aconteceu fora de campo influenciou diretamente dentro de campo. Tanto é que os jogadores do River aí estão com inflamação na córnea, o outro tá com queimaduras. O melhor era assim, anular essa Libertadores tinha que ser anulada. Tô errado, vem cá. Anulada. Tô errado. Só um minuto. Agora fala de 2006 pra mim. Só um minuto. Só um minuto. 2006 deveria ser punido como foi. Só um minuto. 2006 deveria ser punido como foi. 2006 o jogo nem terminou. Informação. Domênico vai falar agora. Informação de dia 18 de maio de 2006. Saiu aqui no site UOL. Punido pela Conmebol, Corinthians fica um ano longe do Pacaembu. Um ano longe só do Pacaembu. Vocês não classificaram porque vocês saíram para a segunda divisão. Vocês saíram para a segunda divisão. Poderia jogar em outro estádio. Tá aqui, ó. Leio para você. A Confederação... Peraí. Acabou, viu, mano? A Confederação Sul-Americana de Futebol puniu o Corinthians com a proibição de atuar no estádio do Pacaembu por um ano em competições continentais devido às manifestações violentas da torcida no dia 4 de maio após derrota por 3-1 para o River Plate. A segurança era com isso, o Corinthians terá de procurar Deus, um, né, outro estádio para mandar os jogos da Copa Sul-Americana deste ano e, caso garanta a vaga, também as partidas pela Copa Libertadores de 2007. Mas caiu em 2007. Então. Aí não foi. Gente, o negócio é assim. Aí a informação. Tá, começou, você adivinhou. Mano. Você tem toda a razão. Não foram agredidos. Aí fala, mas por Deus, tudo bem. Se eu dou um tiro no Vieira e ele morre, eu sou condenado por homicídio. Se eu dou um tiro nele e ele não morre... Ele escapa? Por tentativa de homicídio. Mas depende, se o Vieira estiver te oferecendo risco... São penas diferentes. Não, mas você pode até ser absolvido, você pode agir em legítima defesa. Então, fala, agir em legítima defesa. Se naquela ocasião, se naquela ocasião jogadores do River não foram agredidos... Não existe a pena. Mas eles invadiram. Deixa eu falar um negócio. A gente não foram invadiram, só quebraram o portão. Eu vou falar um negócio. Eu e o Mano, nós fomos em 2012 na Bomboneira. Fomos como torcedores e tal. Quando nós voltamos, eu falei aqui. Foi a coisa mais deprimente que eu passei na minha vida. Que sentido? Eu falei, todos, aquilo é uma pocilga. Eles maltratam os torcedores, os adversários. Eles quem? A torcida do Boca, o Boca. A torcida de todos os times maltrata o Benjamin. Vá à Bomboneira. Tudo bem, mas torcida. Não, maltrata torcedor ou adversário, você maltrata todo mundo. Vá à Bomboneira. O Corinthians também não tem nenhum bonzinho. Vá à Bomboneira, vá à Bomboneira no jogo como torcedor e você vai ver o que é. Né, eles te põem pra subir uma escadaria com tudo escuro, fedendo a urina. A gente viu os negros levando um nego com cadeira de roda porque não tinha acesso a deficiente. Lá, você dá 100 pesos pro porteiro, entra 200 caras sem ingresso. Mas tá falando do Rio ou de Buenos Aires? Tô falando da Bomboneira. É a mesma coisa. O Rio nem estádio tem, velho. Tô falando da Bomboneira. O Rio nem estádio tem. Aí os caras ficam com esse negócio. Sim. Ah, a Bomboneira é mística, a Bomboneira... Ah, mas é mesmo, né, Benja? Mas, caramba, aquilo é uma selvageria. Ontem você, nego, você tá tomando escarrada, você é maltratado por todo mundo, os caras te põem num lugar que não tem nem banheiro, é igual aí, presídio. Mas isso aí não é propriedade só do Boca, não. Pacaembu não tinha banheiro, o São Paulo. Banheiro químico, Pacaembu. Gente, o São Paulo foi jogar contra o River Plate, São Paulo foi jogar pedra. Em 2005. Chuva de pedra. Foi jogar contra o River Plate. A torcida do São Paulo ficava lá num canto, lá numa gaiola. Lá, lá em cima. Mas é gaiola assim, não tem teto. Foi, aí a torcida do River de ficava arrancando pedaços da arquibancada, fazendo chuva de pedra. Chuva de pedra. Eu lembro até que aquele ator, o Henrique Castro, estava lá. Os negros tomaram pedrada. Ou seja, o futebol sul-americano, é igual, o futebol sul-americano, ele é administrado de maneira bizarra. Do Alinha do Equador pra baixo, é um lixo. É um lixo. Eu não tô falando que os outros estados da Argentina não são. É um lixo. Eu tô falando como o problema todos ontem são. Foi na todos. Bomboneira. Desculpa. O problema foi na Bomboneira. Pô, aqui eu tinha que fechar 3 anos, velho. 2007, vergonha, Sombra. Não, 2007 na semifinal de Grêmio. Olha aqui, ó. Ontem eu também achei que foi uma vergonha. Eu fui assistir um jogo na Vila Belmiro e fiquei na torcida de verdade. Na Vila Belmiro, é uma coisa absurda. Na vila, então, privada. Ninguém trata ninguém bem, visitante, não, velho. Linha do torcedor adversário. É uma coisa absurda. Mas é o que eu falei, a linha do Equador pra baixo é isso. Agora, o problema ontem foi na Bomboneira. Então, mas não, Benjamin, todos os estádios, com exeção do Palmeiras, que é sensacional, e aí. A Arena do Grêmio hoje sensacional. Não, eu não sei. Eu vi lá, assistindo o Marina, que é sensacional, que é a mais falada de todo mundo. Tirando do Palmeiras aí, o resto é tudo igual. Aí não tem jeito, gente. Mas o igual. A Arena do Corinthians. Agora, aqui não, o Corinthians futebol... é sede de Copa. Tá não, louco? Nós dois, né, mano? Desculpa. Quem tem a Arena. Agora, olha. Essas arenas mais novas, vamos tirar essas arenas mais. Elas foram feitas mais. Agora, né, Dudu? Agora, o Sombra. Mas peraí, eu vi em Fortaleza. Que desculpa, esse negócio de arena nova ou velha não tem a ver, não. Fortaleza eu vi. O que está em questão é o comportamento do povo. Mas é isso que eu ia chegar. Não é se a arena é nova ou é velha. Mas eu ia chegar nesse ponto. Eu tô falando da linha do Equador pra baixo, ó. Mas eu ia chegar nesse ponto. Por exemplo, você pega o Morumbi. O Morumbi, você não vê nego jogando pedra. Você não vê os guardas com escudo. É que é tão longe que não chega. Você vai lá fora, em qualquer estádio, mano. Qualquer. Seja no Chile, no Peru, na Bolívia, na Argentina. É nem com escudo pra proteger o jogador. É nojento. Não, não tem nada de legal. Que legal. Tomar pedrada dos caras, pô. Aí os caras falam assim, pô, isso é Libertadores, aqui. Isso é Libertadores. Lá no Brasil, se acontece isso, toma punição. Eu não sei por que os caras não punem ninguém lá fora. Pune. A Conmebol, Domênico Gato, ela passou a ser mais rigorosa. Até inclusive criando um tribunal de penas, etc., a partir de 2013. Então, tudo que aconteceu pelo de 2012 para lá, sim. Tudo que aconteceu de 2012 para lá, sim. Tinha sempre uma ressalva, tinha sempre um jeitinho. Um pormenor. Sabe? Tinha sempre um jeitinho de dar um jeito. Mudou o presidente da Conmebol. Mudou. Saiu o Nicolas Leão. A partir de 2013, criaram um tribunal que hoje, teoricamente, eles agem com mais rigor. Mas sempre com mais rigor contra clube brasileiro. Mas, de fato, hoje existe um tribunal que foi criado em 2013. Por mais que se fale sobre, não só o Morumbi, como vocês falaram da Vila Belmiro. A Vila Belmiro é um estádio pequeno e tal. Comedido. Agora, o jogador fica bem perto do alambrado ali, dos caras, mas não toma pedrada, filho. Domênico, 2008 não, toma pedrada. 2008 era Palmeiras e São Paulo, e o Muricy tomou... Final de Portugal. De 2008. É o mesmo caso, campeonato paulista é outra não coisa. Não importa, Domenico, é um estádio grande aqui no Brasil. Você não pode falar de um campeonato paulista. Não é segurança, Sombra, por favor. Não. É igual o lance. É comportamento da pessoa. É comportamento animalesco igual. Então não é exclusividade. Ninguém disse que tá certo isso. Não, eu estou Estamos lembrando falando de coisas piores. Domenico, de torcedor jogar iguais. Pedra no cara, porra. Gás foi lá e olha, imagina um no hemisfério sul, você tirou a Austrália. Acabou. Ferrou. Austrália é da hora, hein? Infelizmente é isso aí. Você tirou a Austrália, ferrou. E o Boca, pra ficar bem claro, tem que ser punido, tem que sair da competição e a Bomboneira tem que ser fechada. É a minha opinião. Fechada, eu não mudo, não. Demolida. Não, demolida não, porque lá é muita história, né, velho? Pena de falar. Tem muito cheiro de xixi. Você imagina ontem um estádio como se fosse as novas arenas aqui, como, por exemplo, a do Grêmio, a do certo. Palmeiras, a do Corinthians. Ah, ia voar cadeira. Que o cara tá aqui, voa cadeira, Sombra. Voa cadeira. Se é um Boca e River num estádio desse... Os gremistas arrancaram cadeira lá no sul? Ah, então, mas eu tô dizendo, se é um Boca e River num estádio desse... É morte. Tinha matado o jogador do River Plate. Ah, não sei, não sei. Sabe por que eu não sei? E outro detalhe, né? Não sei se morria. E outro detalhe. São sempre os mesmos, tanto lá quanto cá. Então, mas, ô Benjamin, pessoas de bem não agem. Não, depende, isso é verdade. Eu sou gremista, todo mundo. O Grêmio perdeu o campeonato, quebrou as cadeiras e jogou as cadeiras lá, pô. É, quebrou, mas aí no caso, ó, o Corinthians aí que saiu agora contra o Guarani, foi anteontem, todo mundo falou... Ah, eu não sei, se perdeu, o que vai acontecer? Não foi isso, Vitor? Foi. O estádio aberto. Foi. Eu não sei se o estádio quiser invadir, vai invadir. Mas a torcida do Corinthians é um exemplo, né? Não. Ah, é exemplo. Tanto que pegaram a punição no passado. As circunstâncias as circunstâncias. Eu tava conversando com o Bá, com os amigos aqui, no outro dia, falei assim, não, se o Corinthians for eliminado, vai ter invasão? Não vai. Porque acabou aquela neura do torcedor do Corinthians em ganhar a Libertadores. Talvez se fosse antes, porque... acho que teria, só. Não era motivo também. Se fosse antes, sim. Teria? Sim, vamos supor que o Corinthians não tivesse conquistado a Libertadores. Sim. Você acha que se, com essa eliminação do Paraguai, tinha invasão? Eu acho que teria. Vocês acham? Não, eu acho que... Honestamente, fala honestamente. Teve em 2006? Eu acho que teria. O Benjamin não entendeu a pergunta, eu vou repetir. Vou falar eu acho que... Se Benjamin, Corinthians... responda. Se o Corinthians não tivesse vencido a Libertadores e tivesse perdido pro Paraguai agora, teria invasão? Eu acho sim. Eu acho que não. Eu também acho que sim. Já teve, amadureceu. Em 2006. Amadureceu porque ganhou. Não. Amadureceu em 2006 porque ganhou. Eu acho que o Sombra tem razão. Só quebraram o portão. Em 2006 só quebraram o portão, mas não invadiram. O Sombra e o Benjamin tem razão. Então eu pergunto pra vocês. Aquele Corinthians e Boca, do Amarília no Pacaembu, na Arena, teria acabado bem o jogo? Não. Iam pegar o árbitro. Acho que não, o torcedor se conscientizou que o futebol tinha acabado de vencer. Iam pegar o árbitro. Eu também acho. Eu acho que você tem razão, viu? Porque o torcedor do Corinthians ficou tão indignado, apesar do Pato mesmo ter confessado que foi uma arbitragem idônea, e ele estava lá. O Pato falou. Esse cara é o Zé Ruela. Não, mas ele falou isso que ele deve estar tomando um medicamento muito forte. Não. Eu também quero que o Pato se dane. Deve estar tomando carga preta. Eu quero que o Pato vire e confie. Mas o negócio é o seguinte: Nuggets, não, confia melhor. Mas aí o negócio é o seguinte, se fosse... A torcida do Corinthians ficou até o pé da vida, que se fosse numa arena aberta, como é hoje, ia dar problema. Yeah. E no Morumbi, hoje, não dá problema. Mas no Morumbi não dá pra dar, né, Sombra? Porque você sabe por quê? Mas você sabe por quê? Afinal, não, como torcedor... Não, tem como ele invadir, cara. A final da Sul-Americana não terminou no Morumbi. Não, mas não foi a torcida. Não foi a torcida, mas foi a organização. Nós estamos falando da torcida. No Morumbi não haveria invasão. Porque a parte mais... Vamos pegar... A parte mais nervosa. É que fica na arquibancada. Longe, é longe pra dedéu, né? Ali embaixo é a galera que paga sem conta. Entendi. É a turma do Caputino. Mas mesmo assim, mas tem como invadir ali embaixo? Tem um poço ali? Tem um poço. Mas o cara pula, meu irmão. Mas é raso, é raso. É raso, tiraram o jacaré. A torcida do São Paulo, o ano passado... Qual foi o clássico Portuga que a torcida do São Paulo jogou no Morumbi? Que encheram os policiais de porrada e o pau quebrou e teve cara com cara jogando sangue na cara. Foi São Paulo e River, não foi o nosso. Não, mas foi então Sombra. A torcida do River entrou em conflito com a polícia. Vou fazer uma outra arquibancada superior. São Paulo e Corinthians 2013. Isso aí teve. Por problema entre torcida do Corinthians e polícia militar. Não, Sombra, pergunta pra você. São Paulo brigou com a torcida. Não, foi por isso. Eu vou fazer uma pergunta pra você. O Palmeiras, o ano passado, estava vivendo um momento terrível. De cair para a segunda divisão com o estádio novo. O último jogo foi Palmeiras e Atlético do Paraná, empatou o jogo, precisava ganhar para não escapar e ficou dependendo do jogo do Santos e para ver o que ia acontecer. Se caísse ali, Sombra, você acha que poderia ter o pessoal poderia. Tô falando sério, eu acho. Vocês acham? Acho que assim. Não vou porque dizer que o Palmeiras todo mundo, já vinha mas eu acho uma... que ia ter um pessoal. E aí? Ia ter uma galera que eu acho que invadiria. Invadiria. Não, o nego fora dali faz muito pior. Sombra, Fortaleza e Ceará faz quanto tempo que teve aquele pau? Arena Nova da Copa, Fortaleza e Ceará, os caras quebraram tudo, velho, faz 2 semanas. Mas, ó, só pra finalizar esse papo aí do Boca, Sombra. É lamentável, Boca. Parte, né, que você não vai depois a gente Boca continua com os ouvintes. Você não vai continuar? Não, depois a gente conversa com os ouvintes, mas, Sombra, só aconteceu aquele fato lamentável também por parte dos jogadores do Boca. Porque, querendo ou não, a equipe do River tentou sair 3 vezes do gramado e a torcida não conseguia, a delegação do River, os dirigentes que estavam ali, os jogadores não conseguiam sair porque a torcida arremessava coisas. Se os jogadores do Boca tivessem, sei lá, entre aspas, abraçado os jogadores do River ali, não, mas gente, é ridículo, não, eu tô falando aqui de segurança, eu tô falando aqui de profissionalismo, não é hahaha. Você sabe quem era a jaqueta preta ali? O técnico do Boca saiu. Só um minutinho. O técnico do Boca tava, mano. A partir do momento, os jogadores do River, eles tentaram sair por 3 oportunidades ali da La Bombonera. Quando eles iam na direção do túnel, começava a chover garrafa, começava a chover pedra, começava a chover chinelo, enfim. O negócio é o seguinte, a partir do momento, Domênico Gato, que os jogadores do Boca saíssem juntos ali, tá certo? Meio abraçados. Que soltando os jogadores do River, possivelmente os torcedores não fariam isso. E outra, é ridículo, é tosco, os jogadores do Boca, depois que o River saiu ali, sob talvez aí um túnel de escudos da polícia, os jogadores imbecis do Boca Juniors, Domênico Gato, aplaudindo aqueles idiotas que ali estavam ainda dentro do estádio, arremessando coisas nos jogadores do River. Só pra retificar uma informação. Só pra retificar uma informação. Palminha assim, só pra retificar uma informação, porque O Mano não é obrigado a conhecer, ninguém é obrigado a conhecer. Você chama ele de ignorante? Não, não, porque ele não sabe. Não é... porque, eu tô então, ignorante informação. É aquele que não sabe. Não, muito, a questão é muito não é saber, a questão mano, é você é ignorante. Então, Mano, eu vou... Eu enxergo, então, viu? Então, bem. Então, vou te explicar o que mano, aconteceu. Mano, é ignorante. Entre os torcedores, os jogadores e dirigentes do River, quem estava na frente pedindo calma era o técnico do Boca, o Arruabarrena. Ele estava na imagem eu plenamente. Vi, eu vi sim. Ele sim. Eu vi sim. Na hora que começou a chover aquele monte de objetos que os jogadores do River, o negócio é o seguinte. Parte lá todo o time do Boca Juniors, porque aqui no Brasil, por mais problemas que o Brasil tenha, Domenico Gatto, quando, por exemplo, o jogo é na Arena Corinthians ou na Arena Palmeiras, acontece um incidente desse daí, ou então na Vila Belmiro, os jogadores do próprio time olham pra torcida e falam: para aí, galera, para aí, para com essa frescura. Não aconteceu, então não vê que esse papinho técnico do Boca pediu. Mas o técnico do Boca tava junto. Não, ele tava junto, ele foi junto. Tá certo? O negócio é o seguinte: jogadores do Boca saindo, aplaudindo esses marginais, esses imbecis que estavam jogando coisa no gramado. Mas o técnico tava junto, mano. É para de o técnico estava junto. Essa imagem rodou o mundo inteiro, né? E aí quando os caras falam que os caras acham que nós andamos na selva, os caras têm razão. Um jogo de futebol... Você imagina um sueco vendo um jogo de futebol... Que isso, cara, o Barcelona essa semana eliminou o Bayern. É jogando bola. O cara vai bater o escanteio, não tem escudo. Real Madrid, não tem. Cara. Real Madrid caiu em casa. A Juve ganhou do Real Madrid. Caiu em Real Madrid. Caiu em Real Madrid. Palma, cara. Se joga bola. Aqui não. Aqui o cara dá cusparada. Isso é Libertadores, meu. Cai na cotovelada, ó, puta que tesão. Mas olha, gente. Cara, põe escudo, olha que legal, isso é Libertadores. Ô, Ben, já não concordo com isso, não. Semana passada assisti Boca e River. O River e Boca, do Monumental de Núñez. Foi uma vergonha. Fazia anos que eu não via cusparada, 90 minutos, cara. 90 minutos de pancadaria. O que aquele Théo Gutierrez fez? Era pro cara pegar 6 meses de gancho. Ó, o Pelin tá passando informação aqui. E aí os caras falam assim, nossa... É Libertadores, cara, isso que é legal. Uma informação aqui, viu, Domênico, rapidinho. Sim, dá fonte. Um ouvinte nosso aqui, o Pelinho, ele tá passando informação aqui, dizendo que amigos, né? O técnico do Boca tentou agredir o técnico do River. Essa imagem passou no Sport TV. Mas eles conversaram? Completamente louco, não, pera, Pelinho, desculpa. Vi, o técnico do Boca tava junto com a comissão técnica do River e saiu. Mano, peraí. Eu fiquei assistindo, eu assisti e vi os dois treinadores conversando. E calma, o jogador... Não briga, não, vai fazer coisa com... Aí não, também. Essa vez foi depois. Pelinho agora... repórter gente, do estádio. Gente, é que o Pelinho agora, gente, vocês fizeram amizade. Gente, sério, toda hora ele leu o WhatsApp. Ele falou que foi o presidente. Sem brincadeira. Ô, mano, no dia 12 de junho você vai sair com o Pelinho? Vai dar presente, salgar ele. Vou falar uma coisa. Os jogadores realmente não foram se solidarizar, apesar que depois do jogo... Solidarizar. Com os jogadores do River, dentro do campo, fora, foram... Quando desceu os dirigentes, o Arruabarrena era um dos linhas de frente que também tomou pedrada e pedia para a torcida parar. O Boca tem que ser, para ficar bem claro, para não ter dúvida. A minha opinião em 2013 era que se banisse o Corinthians, em 2006 também. E a minha opinião hoje é que se... É isso aí, Corinthians e Boca fora do futebol. Seja eliminado banidos também. É legal isso, hein? Banidos do futebol. Do futebol mundial. Legal. Tá certo, Palmeiras, de sabotar a Comembol e não disputar nenhuma competição que a Comembol organiza. Alô? Estamos com as manchetes do Estádio 97 no oferecimento da Perfect Brasil. Amigão, presta atenção, hein? Você sabia que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? Meu amigo. Já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis do mercado. Só que não para por aí. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. É o que faz o seu carro rodar com segurança e com o melhor, viu? As peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre e peça toda a linha de suspensão Perfect, porque seu carro só fica perfeito com o Perfect. Tem mais um detalhe, hein? A Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores, porque só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos. E a Perfect, lógico, ela faz isso, faz muito bem feito. Peça peças de suspensão com perfeição. Essa Perfect. Um abração lá pro Gerson, pra Débora, pra Nancy, pro seu Pedro, grande seu Pedro, e pra toda a galera da Perfect. É isso aí, Narigudo. Estamos fazendo o Estádio 97 aqui ao vivo, direto do H2 Clube, onde daqui a pouco começa o segundo torneio de pôquer do Estádio 97, né? E o Estádio 97 também tem o oferecimento da Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Grupo Ester, o nome construído com história. Cato, acertar bolinha de papel no lixo é o maior desafio do seu trabalho? Então acesse a cato.com.br e vá à luta por um emprego novo. Consórcio Honda, chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Você ouvinte que participa do Estádio 97 e disser o slogan da Honda, ganha um boné exclusivo. O Estádio 97 também tem oferecimento da Singapore Airlines. Já imaginou você viajar para Barcelona, pagando $808 pela Singapore Airlines e voo direto? Isso é possível. Acesse singapoair.com ou consulte seu agente de viagens. Ah, você prefere de executiva? Então olha que mamata. $2,488 de executiva pela Singapore, uma das melhores do mundo. E ó, para Singapura, você viajar para Singapura, a econômica a $1,488. E em classe executiva, $4,888. O site para você garantir as suas passagens é singapoair.com ou consulte seu agente de viagens. Continuando com as manchetes, daqui a pouco vamos falar com a galera aqui do torneio. Mais pessoas já chegaram, daqui a pouco a gente vai falar com o pessoal que tá aqui, vamos ver aqui o ibope das torcidas aqui dentro, né, do H2 Clube, né? Mas antes, vamos falar do Santos, manchete do Santos, vamos lá, cadê o hino do Santos? Não puseram o hino do Santos? Ah, puseram o hino do Santos. Tá de gracinha agora? Sim! Não é, velho. Quem põe o pneu furado? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro do Robinho? Vai chupar a abelha, mano. Cadê o dinheiro do Robinho? Vai chupar a abelha? É, você quer ver se é doce, vai chupar a abelha. Nossa. O problema é o seguinte, não diferente de todos, nosso presida, enquanto o time se prepara aí pra pegar o Cruzeiro, tá atrás do Turu, tá atrás do Dindim. Tá lá na Itália tentando trazer um dinheiro. Na Itália o cara vai buscar dinheiro, a Itália tá quebrada. É, não, mas são os fabricantes lá de uniforme, aquelas paradas lá. Não, mas lá tá melhor que nós ainda, viu? Ah, mano? Tá. Tudo bem, pode até não estar tão bem, mas que tá melhor que a gente, tá. Tem que buscar dinheiro na Arábia, RG, então, na Rússia. Ah, mas lá... Essas coisas assim. Mas o problema é que na Arábia você entra e depois não sai, né, velho? É isso que é o problema. Mas no Emirados Árabes ali é bom pra pegar um dinheiro, RG. É bom pra pegar. E não falta é grana lá, hein? E pra sair, esse é o problema. Né? É meio complicado, mas é isso aí, então tá tentando se virar como todos aí, brigando aí pra tentar também a renovação do Robinho, são as novidades antigas de sempre do Santos. Então tá bom, olha aí. Mas Robinho fica ou vai embora, RG? Ah, eu acredito que fique, viu, mano? Olha, RG, eu tenho algumas informações aí de alguns amigos que vivem os bastidores do Santos, e a galera fala que o Robinho não fica, não. É, mas eu duvido que alguém aqui... Vá pagar o que o Robinho... Não, aqui não. Ah, não, no Brasil acho que não fica. Aqui talvez não. Ou é Santos ou é então, fora, né? Pra... Não tem USA. Aí pra fora vai o quê? USA. Japão. Estados Unidos. Tem Japão USA. Não, velho. Japão não tá levando mais ninguém. Estados China. Unidos, né? China. Estados Unidos, China. Estados Unidos, China, Arábia, sabe? Aí, você acha que vai? Com a idade, não vai. Robinho, eu não acho Robinho, que vai. Robinho, ó. Não acho que vai, vem cá. Se eu sou Robinho. Vem Orlando... Né? Vai viver em Nova York. Ah, mas aí mais vai dois. Pegar só uma mata. Ah, mas mais dois anos. Aí acaba o jogo. Pegar você vai pra aqueles bares, naquelas coberturas em Manhattan. Nossa. Você vai pegar aquelas americanas. Ah, não, mas se ele jogar no Orlando City, ele não vai conseguir. No Orlando? É, se ele jogar no Orlando City, ele vai ter que comprar. Vai ter que comprar uma casa ali naquele condomínio bonitão lá na Grand Side. Travou o SOS Malibu. O cara pega o avião. Hyatt ali. Ele pega 30 minutos de avião, ele tá em Miami. Tá preocupado. Nossa, Sombra, ele compra na Berta Brasil Boutique. Nós 30 minutos de avião, mano, nós estamos em Ribeirão Preto. 30 minutos de avião, o cara tá em Miami. Fala a verdade, se quiser 30 minutos de avião, você tá lá em Moçambique. Mas aí, é cruel. É, mas eu acho que ainda brinca dois anos aqui pra depois brincar mais dois. E RG, assim, fora. Ó, e tá jogando bola, né? É, tá em alto nível, né? Mas é que aqui o cara brinca. Futebol brasileiro, ele tá jogando muita bola. O cara brinca, tem que jogar lá no Madureirão, no Operáriozão, é complicado. Mas é que tá, falam, RG, que o Flamengo tem interesse nele e o Cruzeiro também. Ah, desculpa. Você não acredita no Cruzeiro? Todo mundo também, né, mano? Mano, o Flamengo é todo mundo também. Vamos parar com esse papo. Flamengo, eu não acredito. O Flamengo deve, gente, o Flamengo deve 600 milhões de quase um bilhão que devia. Para, tá lá com... Mas RG, as notícias da Turquia dão conta de que o Flamengo tá acertando com o Diego. Ei, Santos. Então, vai fazer... Vai fazer a mesma bobagem, se fizer isso, vai fazer a mesma bobagem que fez o Botafogo. Mano, o Diego... Quanto vem ganhando um Diego hoje? O Diego, se ele não jogar no Santos, ele vai pra BH. Quer saber a real? Sombrar, o negócio é o seguinte, todo mundo fala, mas o Flamengo tá fazendo direitinho, o Flamengo tá fazendo aí a coisa certa, política pé no chão, etc e tal. Mas até quando o torcedor ele vai aguentar ser coadjuvante? Porque, querendo ou não, o torcedor muitas vezes ele olha lá pro clube... Quer parar de ficar assoviando, só pode desgraçado. Ser aquele imbecil do Benjamin. Então, o jogador, RG... Escondido esse tipo. O jogador não, o torcedor, quando ele tá ali, ele vê ali, por exemplo, o rival bem, ele vê o outro bem, ele vê o outro time brigando mais uma vez pelo título, tá certo? Quando ele vê uma situação como essa, é muito difícil ele conseguir se conformar 2, 3, 4 anos. Corta o microfone do idiota lá, não tá vendo que tá atrapalhando. O negócio é o seguinte, então é difícil, RG, o torcedor, imagina você, Sombrar, se conformar, ah não, São Paulo tá pagando as contas em dia, tá certo? Mas porra, tô há 4, 5 anos sem comemorar um título, vem do Corinthians ganhar, vem do Palmeiras ganhar, é igual. Mas sabe o que é complicado, Sombrar? Mas é o grau de comparação deles lá também é pequeno lá. Então, mas é complicado. É o campeonato carioca. Mas eu acho que o brasileiro, eles sabem que ninguém ganha mesmo. Mas é complicado, cara. É como se fosse, RG, praticamente aquele cara que tá se guardando, tá certo? Ou a mulher tá se guardando pra depois do casamento. Por mais que o cara ame, Sombrar, tem uma hora que o cara fica louco. RG, agora bota só uma pressão. O termômetro de rivalidade, Sombrar, é esse mesmo. Como é aqui em São Paulo, é lá no Rio também. A referência quem é? São os outros três. Quando chega o ano que vem, eles costumam meia boca, ganham o carioca. Os outros estão numa draga da nada, então não tô nem aí. RG, agora só pra finalizar, não é pra levantar mais discussão, é só pra você dar a sua opinião, o seguinte, vamos lá. Punição pro Boca Juniors. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Gente, alguma coisa tem... Não, RG, é pra ser sucinto, não, é resposta direta. Eu serei. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu serei. Alguma coisa tem que acontecer. 3 anos. 3 anos. Estádio do Boca deve ser demolido? Claro que não. Para com isso. Não, não existe a opção, claro que não. Claro que existe. Não existe essa opção. Não. Demolido, não. Tem que demolir o Morumbi, fazer um moderno lá. Onde entra a pena de morte nesse assunto? Não, senhor. Não entra. Por que o senhor não demole? Por que o senhor não demole o Morumbi lá, faz um bonito lá? Você sabe por quê? Demole. Demole. Você toma cuidado com o que você fala do Morumbi, porque depois você chega em casa, toma chicotada. Ai, ai, ai. Toma chicotada. Espero que você tenha razão. Você falou. Senta na tora gigante. Isso é. Você tem razão. Oh, mas você falou de pena de morte, mataram lá que ia caguetar meio mundo lá, hein? Mataram? Onde? Mataram. Na Argentina. Ah, é? Falaram que foi suicídio. Ah, é verdade. Opa! É verdade. Mas por falar em assuntos ruins, né? Continuando com as manchetes. Ai, assunto ruim é o Cássio. Por merecimento. Vai pro inferno, né, o Mané? Vai, fala aí do Corinthians. Vai pro inferno. Vai sobrar quem lá? O Corinthians depositou hoje aí boa parte do que devia pros jogadores, não foi tudo. Mas foi março de 2014. Tá certo, bate uma no boa, peito uma boa porcentagem, tá certo? O Corinthians ele conseguiu, pelo menos, aí pagar um pouco do que devia aí pra alguns jogadores do elenco. De que ano? Guerreiro, mano? Do Sheik, do Jadson, do Renato Augusto, do Elias, do Ralf, enfim. Alguns jogadores do elenco do Corinthians aí receberam no dia de hoje uma quantia do que tinha para receber. Volto a dizer ainda, não é a totalidade, mas já é alguma coisa. E torcedores aí do Corinthians, na ocasião aqui, pelo menos pelo que eu vi na internet aqui, alguns membros da camisa 12 foram em frente ao CT hoje do Corinthians aí protestar contra os jogadores, chamando os jogadores de mercenários, etc e tal. Volto a discordar. Se eu não me engano, aí pela imagem que eu vi, não tinham muitos. Mas independentemente de quantos tinham... Eu acho que os torcedores estão equivocados. Por mais que o Corinthians tenha decepcionado, por mais que o Corinthians tenha jogado mal contra o Guarani, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, e o Corinthians vem aí realmente numa descendente, os torcedores têm que se conscientizar de que se o clube deve, o clube tem que pagar. Tem que parar com essa frescura, com essa idiotice de chamar o jogador de mercenário, sendo que o cara, se foi combinado, tá certo, Sombrar? Como se eu combinei alguma coisa, mano? Com você. Não, mas não é isso, Sombrar. Lembra que 16 anos atrás você ia estar lá na hora do almoço. Não é isso não, cara. Eu acho que o torcedor, antes dele começar a criticar o jogador, tem que se colocar na situação do cara. Tá certo? Qualquer trabalhador que tenha trabalhado por determinada empresa, ele tem o direito de receber. Se foi combinado isso daí, tem que respeitar isso. E o Corinthians, ele tá aos poucos aí tentando quitar aí esse débito com os jogadores. E o torcedor precisa entender isso. Eu acho que é válido o protesto pelo fato do Corinthians estar jogando mal. Agora começar a chamar jogador de mercenário, achar que o Corinthians foi eliminado porque não estavam recebendo. Aí eu acho que é um pouco demais. E saiu decisão aí, hein? Tribunal da Conmebol, saiu decisão. Foi anunciada a decisão. Quem pega o Cruzeiro é o Fluminense. Essa é boa, hein? Quem pega o Cruzeiro, o Fluminense, um abraço pro Bruno. Até o River foi eliminado. Um abraço pro Bruno Lopes, ouvinte nosso, hein? Espirituoso, Mas você não leu as letras miúdas. Ele fará a partida de ida e volta no Maracanã. Ô, Sombra. Em casa. Diga, narigudo. Não, mas é engraçado. Os caras vão xingar jogador do Corinthians de mercenário. Os caras não recebem e é mercenário. É verdade. O mesmo torcedor aí, se ele não receber o salário, ele vai ficar tudo putinho com a empresa. Vai pôr a empresa no pau. Vai pôr a empresa no pau. Ah, com certeza. É isso aí. Peraí, Narigudo, nós já vamos falar aí contigo, porque agora você vai ter que falar da BV Financeira. Você está pensando aí em comprar ou trocar o seu carro, a sua moto, o seu caminhão? Ah, amigo, acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, hein? E o melhor, amigão! Tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar a sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Ô, Narigudo, chegou uma mensagem aqui no celular, eu mandei levar para você. Tava aqui uma mensagem, chegou aí. Tava tocando o celular, mandei levar para você, uma tal de Elô. Mandou uma mensagem falando, beija, te quero agora. Como assim? Amigo. Mas é agora mesmo? Não dá, porque eu tô aqui. É, eu sei, mas falou te quero. Tá aí escrito e aí. E como os caras tão bem-humorados aqui, viu? Tão bem-humorados, beija? Nossa! Eu tô me sentindo, sabe aonde? Onde? No corredor da morte, lá na Indonésia, velho. Tá... Mas dizem que lá é melhor o negócio. Mas deve ser melhor. É drogas a rodo. Só tem cueca aí, os caras tão tudo triste, velho. Ah, os caras tão... essa aqui é feliz, como é que você chama? Nailma. Vem cá, os caras, olha pra mim, os caras não estão muito bicudo aqui, não? Não. Eles estão tensos, Benjamin. Tenso. Os caras querem tudo viajar, Benjamin. Querem ganhar quer o título. Quer me ferrar isso? Jamais. Quem tá te pagando pra me ferrar? Ninguém. Ninguém? Que time você torce? Corinthians. A salva de palmas pra ela. Mais palmas, gente, pra ela. Ei, Guarani! Mas, ó, vem com a moça aí, ela cobra mais a bebida, hein? Vem cá, tem um soponho aqui que é parecido com o Igor Cavaleiro, há uns 40 anos atrás. Quando ele era magro ainda, né? Como é que você chama? Tony. Como? Tony. Tony. Não ouvi, desculpa, como? Tony. Oi? Antônio, Tony. Putz, é surdo agora, porra! Viu? Sabia que... Tony não é nome, né? Vem cá, você torce pra quem? Tricolor, né? Tri-mundial aqui, tri-libertadores. Aê! Tony Montana. Antes de falar do São Paulo, antes de falar do campeonato de pôquer, o que, que você achou aí da punição do Boca? Não, ainda não teve punição. Teve sim. O Boca já está eliminado da Libertadores. Eu não estava sabendo, então. Mas ainda vai ter um recurso. Você está sentado aqui há quanto tempo? Não, mentira, não é 3 minutos. Não, é mentira, mentira, mentira. Você é mentiroso. Sentado ou dentro do... Faz uma hora que nós estamos falando que já saiu, que o Boca foi eliminado pelo... O Boca foi eliminado. Não, mas eu não tô sabendo. Vocês acabaram recurso, de falar da punição lá. A informação ainda tá em conta. Não, senhor. Não, que o Boca já não joga a próxima fase da Libertadores, já, essa já não saiu. É oficial, não é gente. É oficial. Não tá no site da Comembol, falta gente. Sair agora a punição da Bomboneira. É oficial, sim. Gente, olha, não tá no site da Comembol. É oficial. Benja, a Comembol emitiu uma nota oficial dizendo que já abriu o processo disciplinar contra o Boca Juniors. Até amanhã vai falar. E promete uma decisão para amanhã. Pra amanhã. 3 oficialmente tarde. É isso. Oficialmente não saiu, Benjamin. O Boca, veja no site da Comembol. Amanhã tem amanhã até as 2 horas para apresentar o Boca. Ele será punido, mas o ainda Boca não foi. Não joga a próxima fase. Mas isso é fato, mas não é a decisão. Já saiu oficial, lá. Não, não tá, saiu, oficial, tá não, mas extra oficial. Mas nos bastidores é isso, né? Tipo, vamos eliminar e tem que eliminar. Tá certo? Bom, independente se já saiu ou não, a minha opinião é que realmente tem que ter uma punição, o Boca tem que ser eliminado mesmo, porque o que aconteceu foi realmente lamentável, né? E a ideia do RG? Vamos ver, a Comebol parece que agora tá começando, né? Antes era uma palhaçada, agora tá começando a ter algumas punições mais rígidas. Aí você já visto aí o Guerreiro, o Sheik, né? Que tomaram 3 jogos de suspensão, né? O Guerreiro 3, o Sheik 2, não sei, 3. Então tem que ter uma punição sim, porque... Acabou com o espetáculo, você imagina alguém, tinha amigo meu que viajou daqui pro Brasil, foi pra lá assistir o jogo e não pôde assistir o jogo. Isso, desculpa. Tô nervoso. Ô, Tony, você é tricolor e o São Paulo? Mas você sabe. Que eu tô vendo a camisa dele, sua anta. É rádio, né, velho? Mas você já falou que ele era São Paulino, sua besta. Ai, meu Deus. Vamos lá, Sombra, pode vocês falar. Estão tão carinhosos hoje. Ô, Tony, e aí, que avaliação você faz do São Paulo? Bom. Benjamin, olha, eu gente, acho que tem que. Como isso aqui é rádio, então a gente tem que explicar que o Benjamin é um grande FDP. Desgraçado. O Benjamin é um grande FDP, é um desgraçado. O cara vai falar, ele tira o microfone da boca dele. Eu não quero ser indelicado e pegar o microfone. Ah, se quiser, pega, velho! Mas aí o Vieira. Ô, Tony! Viado! Ô, Tony! O Vieira ficou com ciúmes, ele quer corinho pra ele vai também. Te catar. Tá bom! Vieira! Vou te catar! Viado! Vieira! Viado! Vou te catar, seus vagabundos! Não, mas é verdade, você já dito. O Vieira ele é viado só de vez em quando, Sombra. Vai ferrar você também, ó. Fala aí, Tony! Vamos lá, o tricolor, assim, deu uma melhorada, a gente não sabe o que aconteceu no último jogo. Precisa de um técnico, infelizmente. Não, o Milton Cruz ele ainda não sinto que ele tá preparado pra ser técnico, assim. E tem que mandar uns 4, 5 embora ali, né? Vocês, cada São Paulino tem a sua... Então, anota, diz aí, minha opinião. Diz aí, vamos supor que o Aidar está ouvindo agora o Estádio 97. Nossa, não deve gostar muito da gente, mas deve estar ouvindo. Nossa, deve amar. As opiniões chegam. Escala aí, 4 ou 5 para mandar embora. Primeiro lugar, Luiz Fabiano. Certo. Segundo lugar, Ganso. Certo. Terceiro lugar, Reinaldo. Tá. Quarto lugar. Não. Quem? Ó, mandando esses três embora já dá uma. Já reduz a folha salarial, já dá pra trazer. Podia trazer algum outro atacante pro São Paulo. Já melhorou, Sombra. Era cinco, deu cinco, três. Eram cinco que você queria demitir, só três. Sombra, você concorda? Ficou com dó. Eu acho que não tem mais clima pra Luiz Fabiano. Luiz Fabiano acho, não Ganso também não? Eu acho que o Ganso tem que ser feito uma boa. Tentar fazer um negócio aí e tentar trazer algum meia. Produtivo, não, não precisa ter nome, Montilho, precisa ser produtivo. Montilho, por exemplo. Tem que ser jogada de bom. Olha, por exemplo, o Danilo, quando veio pro São Paulo, ninguém dava um tinguá pro cara, bicho. Você entendeu? E era um cara importante dentro do esquema. O importante não é se tem nome, é se tem futebol e é produtivo. Exatamente. Por que o cara ter nome e se acovardar quando joga fora de casa? É. O São Paulo é um time de jogadores que, quando jogam fora de casa, não tem personalidade. Só sabe jogar com a torcida a favor. Com a torcida contra, é um time covarde. É um time fraco, sem personalidade. Pato, Ganso. Não flui. O negócio esse Reinaldo, flui. Então, hein? Mas o Reinaldo tem personalidade, é que ele é ruim. Peraí, é. desculpa da licença de conversa. Eu te concordo, tô completamente de você. Mas você tá também. Acho um que bem, o jogador desse gabarito, bem orientado, pode render fruto ali dentro, porra. Isso é comigo. Tem que mandar embora mais um Milton Cruz e o Leão Lobo. O Aidal, o Leão Lobo. Leão Lobo, o treinador lá, o presidente, o Leão Lobo. Tem que mandar embora o Leão Lobo também. Sombra, tem mais algum nessa... Peraí, só pra terminar aqui com o Tony, Vieira. Termina pra aí, terminar, Tony. E sobre essa contratação hoje aí que não tá ainda oficial São Paulo, do Donizete. É boa jogadora, não é? Não tô sabendo. Então, não é oficial, parece que ele vem do... Não, não sei se é do esporte. É bom o Donizete? Eu não conheço o Donizete. Sabe quem é? Aquele que te enfiou a baguete. Ah, então por isso que eu não conheço, não me enfiaram a baguete, não. Vem cá, agora. Ô, Tony, o negócio, Tony. Ô, Tony, manda o Benjamin entornado. Isso é chato. Ô, Tony, fala agora, você é a expectativa pro campeonato de pôquer daqui a pouco? Vai ganhar? Você vai ganhar ou não? Bom, ganhar todo mundo quer, né? Eu quero, vou jogar pra ganhar, mas é uma descontração, a gente vem jogar pra se divertir e vamos ver se dá uma sortinha. Puta papo de perdedor, vai te catar. Mó loser, mano. Ô, o cara mó derrotado, velho. Ei, vamos vir se divertir, que divertir bacana. Que fala que eu vou jorrar seus trouxas e vou ganhar essa porra aqui, mano. Ô, Tony, com cinco caras aqui, ó. Eu falei, ô, Vieira, eu falei com cinco caras em off aqui. Vocês vieram se divertir? Cara, meu, velho, eu vim pra ganhar, se eu não ganhar, aí, não tem essa. Benjamin, sangue no zóio, mano. Claro, meu, agora aqui, ó, quem sentar na mesa do Tony, vai pra cima que ele é o mundão. Pronto. Ah, pode vir, tá então, velho. Tá decidido, velho. Vamos ver, vamos ver. Não tem blefe, tem nada, mano. Já era, já pode vai. Pode ir, deita. É, eu guardo com a mão nele. Olha, 7-2, falar... você tira ele da mesa. Deixa o Tony falar, Vieira. Vamos falar um pouquinho de poker, vai. Eu não sei se todo mundo que tá aqui joga há algum tempo, assim. Não, a gente joga aqui boliche, bocha e badminton. Ó, essa mesa aqui, não, peraí. Não, peraí que o Tony agora foi bem. A gente tá no campeonato de poker. Peraí, você joga poker? Eu jogo. É de basquete? Você joga poker? Jogo. Porra, não é possível. Joga. Sou campeão do primeiro torneio. Ó. Jogo. Lógico. Jogo. Elimino. Sempre. Jogo. É, o pessoal. Olha, surpreendente, joga. Essas 10 pessoas vieram aqui pra isso. Pergunta pra ele há quanto tempo ele joga. Ele, quanto tempo você não joga? Hoje vai ser a primeira vez e já vou passar o carro nele. Aê! Aê! Aê! Aê! Aê! Aê! É isso aí, você viu só, chupa, a primeira vez e tá com mais confiança que o cara. Ah, normal, a gente tem... Ó, falando de pôquer aqui, é uma estrutura mais duro. Pra quem joga pôquer, sabe que turbeta tem que ter uma sortinha, não tem jeito. Vai ter que ter uma sortinha. Então, se tiver uma sortinha, a gente chega na mesa final. Ah, uma salva de palmas pro Tony, vai. Boa, Tony! Isso aí. É nóis. Vou torcer pra você, Tony. É isso mesmo, esse é o Estádio 97 no oferecimento da HDI Seguros. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, é o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro, é só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais, nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI Bate-Pronto móveis, veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate-Pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar o historiador passar na oficina, nada disso. É muito mais inteligente, não é? Então é assim, com o HDI é de bate-pronto. E não se esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também... Porque o preço da HDI é difícil de bater. Cielo, HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Gostaria de lembrar que nós estamos fazendo o Estádio 97 ao vivo, direto tradicional da cidade de São Paulo, aqui na Avenida Henrique Schaumann, e você pode assistir a transmissão do programa através do nosso Facebook, facebook.com/energia97fm, também através do nosso site 97fm.com.br. E ó, agradecer aqui os sócios da casa, o Renato, o Elton, a galera que tá aqui. Cadê o Renato e o Elton? Cadê? Ô Mota, vamos trocar uma ideia com vamos eles lá. Aí? Vamos lá? Mas, ô Sombra, cá, antes, eu posso fazer uma pergunta? Pera só um minutinho, pera senta aí. Aqui, pera, senta pera aqui. Aí, Ronaldo, pera mas, aí, Ronaldo. É, rapidinho. Ô Ronaldo. Eu posso fazer uma pergunta, que eu jogo pôquer, né? Faça. Daqui pro Joker é longe? Pro jockey? É. Você vai fazer que você quer no jockey? Adivinha. Sabe de nada, inocente. É, sexta... Oi, Welton, boa noite. Tudo bem, cara? Boa noite. Beleza, cara? Ó, antes de mais nada, obrigado pela parceria. Vale. Você vê, olha, eu não sei, mas acho que a maioria já chegou, ou 80% do público já chegou, né? Como foi pra você essa parceria junto ao Estádio 97 pra realizar o segundo torneio de pôquer do estádio? Cara, a gente tá bem contente. É... O pôquer, por mais que tenha crescido muito, ele ainda tem... Acho que tem uma parte das pessoas que ainda não conhece, que ainda imagina que vai chegar num clube como esse, encontrar uma sala esfumaçada, gente fumando, coisas de filme que a gente via antigamente. E aí, quem vem pela primeira vez, chega, olha, puta, um lugar iluminado, todo tipo bonito. De gente, bonito, é, homem, mulher, é todo mundo trabalhador, é todo mundo se divertindo, aproveitando e tal. Então, pra gente receber... Cadeiras vestidas com couro. Então pra o gente mano não tem uma dessa na casa, né? Não tenho. Então pra gente receber o pessoal que especialmente nunca tinha vindo, pra gente é legal demais. Tem gente aqui que já veio outras vezes, certo. E tá participando do torneio com vocês, mas já conhecia o clube, mas tem muita gente que nunca tinha vindo, né? Então pra gente é muito legal receber esse pessoal aqui e essa divulgação também na rádio, falando sobre o assunto, muita gente perguntando pra gente como é que ia ser, né? O tamanho da audiência de vocês é impressionante, combina muito com a moçada que joga aqui, né? Uhum. O público, grande parte, é masculino, porque ainda é masculino, está crescendo muito o público feminino que joga, né? Também, acho que hoje participa aqui do torneio só o Vieira, né? Não, eu não. Só a única mulher hoje. Então, acho que o público, inclusive, parece muito. Então, a gente, durante esse período que a gente falou sobre o torneio, que falava muito na rádio, a gente falava muito sobre isso, porque todo mundo perguntando como é que vai ser e tal. Então, estamos bastante contentes de estar recebendo vocês aqui. Legal, cara. Legal. Muito obrigado aí pela parceria, né? Esperamos que a gente possa realizar nos próximos anos mais torneios, sempre em parceria aí com vocês. Acho que isso aí tem tudo para ser um grande sucesso. Porque esse torneio de pôquer do estádio foi um dos concursos, um dos torneios mais procurados pelo ouvinte da Energia 97. Foi concorrido. O público que gosta de jogar pôquer é uma imensidão, é gigantesco. Vou aproveitar, se vocês me permitem, então... a gente tinha, quer acrescentar na premiação, né, o primeiro colocado do torneio, a gente quer dar uma vaga para participar do Campeonato Paulista. É um campeonato mais... Olha aí, galera! Ó, então, legal, hein? O primeiro colocado vai ganhar uma viagem... de ônibus... na mentira. De ônibus. Legal, né? Vai pra lá, no caminho passa pelo sul, visita lá a família do Vieira. Vai lá. Não, é de busão, não. Vai ganhar uma viagem pra Punta, legal pra caramba, né? E agora, o pessoal aqui do H2 Clube tá agregando mais uma vaga no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, ele acontece todo mês, né? São várias etapas, aí no final do ano você tem o campeão paulista, né? Do ano. Então todo mês tem uma etapa, a gente tá na próxima etapa, então a gente tá convidando aí o campeão dessa etapa tá participando. É um torneio um pouco mais técnico, um torneio de quem já tá acostumado a praticar, né? Onde jogam diversos jogadores... é importante no cenário nacional. Um trouxa como Mota, sem chance. Baralhão desse jeito, assim. É, o pôquer é legal pelo seguinte... O cara precisa ter um QI mínimo, né? Então, o pôquer, ele tem o lado da parte técnica do pôquer, ou seja, no longo prazo, a gente costuma dizer isso, quem joga pôquer, tem a questão do longo prazo. No longo prazo, o cara que joga, o cara que entende do que está fazendo, conhece a parte estratégica do jogo, ele vai ser vencedor. E o cara que não conhece vai ser perdedor. Mas ele dá a possibilidade de um cara novato também ganhar. Por quê? Porque tem um pouco, conta realmente um pouco do fator sorte. Mas fator sorte tem no futebol também. Você tem um time melhor, o pior, e às vezes o pior ganha. Acontece que se você jogar 100 vezes com um cara bom e um cara ruim, 99 vezes vai ganhar o cara bom e uma vez vai ganhar o cara ruim. É igual em 2000, você deu uma vaga pro Campeonato Paulista, em 2000 também jogou o Paulista e foi campeão mundial em 2000, no Rio de Janeiro. É. Do Paulista. Aí você entra, entra no site da FIFA e reclama lá, tem o saque @FIFA, idiota. E fala com quem lá? Ah, o Zé Blatter. Mas o pôquer é legal, porque o cara que sabe jogar, ele desenvolve até o próprio blefe também. Porque isso também é fundamental. Hoje isso acontece, no mundo acontece demais já, mas no Brasil já vem acontecendo. Muitas empresas, inclusive a gente faz, organiza também aqui eventos, muitas empresas estão se aproveitando das estratégias do poker para treinar executivos e entender a questão da relação, né, negocial entre pessoas. Tal. Então isso faz muito... É verdade, muito, porque tem muitos negócios que envolvem... vou jogar essa agora na negociação ou cintura, não. Né? Vou dar uma blefada aí, o cara vai. Quem está chamando? O Elton, tem uma pergunta para o Elton. O Elton, você torce para que time? Eu sou corintiano. Mas você tem um segundo time, né? Aqui, eu sou do interior, né? Então todo mundo torce para um time e no interior acaba tendo um time que tem um carinho, né? E meu segundo time, entre os pequenos, é o Palmeiras. Como assim, velho? Ô, Domênico! Palmas pro Elba! Ô, Domênico! Não entendi o que você falou. Juro por Deus. Olha, isso aí tem cara de ser sacanagem do teu sócio, não é não? Com certeza. O teu sócio... Isso é coisa do meu irmão, porra. Meu irmão o teu irmão é palmeirense? É corintiano. Ele tá do lado do meio. Mas o Renato é teu sócio. O Renato é. E é palmeirense. É palmeirense. Tá certo, então, cara. Mas, não, vale é a grande brincadeira, né, cara? E é legal também, Sobrar, vamos parabenizar aí o espaço, porque quem não conhece o H2 Clube aí, vale a pena aí, porque é top, cara. É diferenciado. O espaço é show de bola. É bom mesmo. Show de bola mesmo. E nós estamos aqui, por exemplo, na mesa da final, né? Essa é a mesa, inclusive é a mesa que nós estamos transmitindo, que vocês estão transmitindo no Facebook de vocês, é onde a gente transmite também o campeonato, né? Não sei se eu posso falar a emissora, mas o Campeonato Paulista, ele passa na Band Esportes, né? Ah, tá bom. Então, a mesa final, essa é a mesa da TV, a gente chama a mesa da TV. Todas as mesas fazem parte do torneio, mas essa é a mesa da TV. Entendi. Então, aqui é transmitido, onde as jogadas, né? Naquela sala de dentro, onde está o pessoal da equipe de vocês, é onde é feita a narração, os comentários e tal. A gente tenta fazer isso também, porque eu acho que cresceu demais e muita gente acompanha, assiste. Então, é aqui que a gente faz isso. Tá certo, Elton. Mano, olha, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Vamos continuando aqui o Estádio 97. Esperamos que em outros anos a gente possa também permanecer. Quando a gente tem parcerias, cara, com o Estádio 97, a coisa vai longe. A gente espera contar com vocês aí, estar com vocês aqui com a gente, sempre que vocês quiserem. Não precisa ser uma vez por ano, não. Quiser fazer mais vezes, trazer essa moçada pra cá, nós estamos de porta aberta e vamos fazer. Você tem, por exemplo, assim, um curso de pôquer que você possa ajudar o Mota, né? É uma questão de querer ajudar as pessoas, né? Porque o Mota realmente é uma coisa horrível jogando pôquer, cara. É ridículo. Nossa, o Mota jogando pôquer. Não, e o Mota querendo jogar pôquer, ele falou, vamos jogar com o baralho limpo ou sujo? Porque isso é um negócio do truco, velho. Não é. É truco, Mota. Mas aí você tem que pedir pra associação Dorina não ouvir o de cego, né? Ele chegou outro dia e falou, fiz canastra, cara. Ele mistura as regras. Posso falar uma coisa pra você? Ele fez assim, a última vez que eu joguei algum jogo de baralho, tinha aquele negócio de rolha pra pintar a cara. Porco. É, porco. Porco. É, mico. Mico. Mico, no Rio chama de porco. Não, mas eu queria agradecer também o Free Pass que foi concedido a todos os integrantes do Estádio 97, aí com o Ribai Eterno. A gente pode sentar Ribai Eterno? Eterno. Tá certo. Valeu, mano. Obrigado mesmo. Mas como é humano, é corintiano, é roubar eterno. Não é Ribai Eterno, é roubar eterno. O Elton, obrigado pela sua participação aqui e sucesso com a sua casa. Beleza, eu agradeço. Assume do seu sócio. É, só pra aproveitar então, falar de todo mundo, porque senão os caras falam, pô, vocês foram lá, o que Ah não, Elton, ah não, vai. Não, é. Ah não, Elton, vai ficar mandando abraço, você não vai. Não, abraço, mas é... Ah não, Elton, aproveita, ah não, vai. Ah, Elton, ah não, vai. Cala a boca, trouxa! Ah, não, abraço não, vai. Cala a boca, trouxa! Beija, deixa, porque... Manda, porque gera melindre. Não, é, fala. Gera mesmo, os caras vão falar, pô, você foi lá fazer moral e não... É, só você apareceu, só você... Os outros diretores também do clube, né? O Igor, que é presidente da confederação, o João Marcelo, o próprio Renato, que tá aqui... É, o Juliano, então só para falar de todo mundo que não tá presente, né? Mas deve estar ouvindo essa hora e deviam estar puto, né? Que a gente falou neles até agora, então pronto, falamos para não ter. Ô, Elton, nós somos em quantos sócios no total? É, são 6 diretores, mas associados do clube tem. Cara, nós estamos passando de 20 mil, eu não tenho o número exato para você, mas são muitos associados. Né? A quantidade de gente nova que todo dia passa pelo clube é impressionante. E nós somos uma empresa de capital aberto? Não, é uma agremiação, é um clube. Você quer comprar ações ou Benjamin? Quer comprar um pedaço. Ah, esse narigudo, viu, meu amigo? Ele não dá ponto sem nó. Welton, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Estamos valeu, valeu. Você quer conferir um pouco mais, assistir tudo isso aí? Né? Assista através do Facebook, a Energia 97 FM. Você já tem até um visual aqui da nossa mesa, aqui da final. Agora tá com todo o equipamento de transmissão, sim. Mas pra final do torneio, ainda hoje, ela vai estar limpa pra galera fazer a grande final, quer né? Dizer, isso se o Silvano conseguir desmanchar esses nós que ele deu no fio. Mas o Silvano melhorou muito, viu? Olha isso aqui, cara, tá... Silvano, coitado. E ainda esse tá assim... emaranhado de fios aqui, cuidado, Silvano. Cuidado que ele corta seu microfone de lá. Ó, Silvano, esse emaranhado de fios aqui tá me lembrando o Ninho do Pássaro, lembra? É. Aquele estádio que fizeram da Olimpíada. Ali. A casa de João de Barro. O Silvano, depois que começou a namorar a Marlene, mas é outra pessoa. Marlene Matos? É, o Silvano tá uma coisa o incrível. O Silvano não é mais casado? Hã? Se separou, Silvano? Não, e o que uma ele coisa é casado. Tá ah, ele é casado. Você não vê na novela. Peraí, ele casado, continua casado e namora, é isso? Namora a Marlene. A Marlene? É. Ele é pígamo. É, o Vieira, o Vieira é casado e continua namorando. Os não, é o Kevin. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento da Perfect Brasil. Peça peças de suspensão com perfeição, peça Perfect. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Também é um oferecimento do consórcio Honda. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Você ouvinte que ligar e falar o slogan da Honda, ganha um boné exclusivo. Agora o Mano vai falar da Bozano, senhor Mano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. E com a linha Bozano, cara, pra você não ficar com essa cara parecendo a do Portuga aí, uma parede de grafiato. Meu Deus do céu, que nojo. E além de tudo isso, amigão, a Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia, cara. Agora você vai chegar à tarde aí, vai chegar no começo de noite, quando você estiver voltando pra casa, não vai ficar com aquela pizza nojenta embaixo do braço, fedendo no trem, no metrô, meu Deus do céu, hein? A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, isso aí, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos colocar mais participantes, vamos convocar o nosso Benjamin, o nosso locutor volante aqui dentro do H2 Clube. Marigudo, vamos conversar com a galera aí? Agora já tem bastante gente, hein? Vou procurar mais uns bicudinhos, tá todo mundo mal-humorado aqui, os azedinhos aqui. Mas jogador de pôquer tem essa cara de mal, e no fundo é tudo um monte de bom coração. Vem cá, Azedinho, chega aí. Pô, você ao invés de ir no... você faz o cara ir até você, é uma estrela mesmo, hein? Vai onde o cara tá, pô, vai onde o povo tá. Não, o povo tá aqui, aqui essas cadeiras são extremamente confortáveis, o cara senta aí. Peraí, deixa ela passar aí que eu não quero que ela ouça a nossa conversa. Vem cá, senta aí. Não quer que ela ouça? É uma mala, né? Não, eu e a garçonete que nós tretamos, né? Foi. Meu, ela vai te matar, cara. Nós tretamos, a gente não se fala mais. Ela vai quebrar uma garrafa. Vai enfiar no teu pescoço. Cuidado, olha, não é só ela aqui, ô Sombra. Eu já consegui arrumar inimizade com 6, 7 aí. Pô, também, né, velho? Não é difícil. Para de filmar. Qual a novidade? Ô, Corinthians, torce pra quem? Corinthians, né, mano? Você é louco? Como é que você chama? Meu nome é Adriano. Corintiano, graças a Deus. Antes de mais nada, antes de terminar a participação, eu quero mandar um parabéns pra minha filha fazendo 16 anos hoje. Zoa não, porra. Tô fazendo 16 anos hoje. E um abraço pro pessoal da Vila Carioca. É nóis, vamos aí. Boa. Segue o Ben já morou na Vila Carioca, na Zona Sul, ali perto da Saúde, não é? É. Segundo ele, morou perto da Imperador de Ipiranga, mas acho que não é verdade, hein? Morou. A gente ia lá jogar futebol de botão. Lembra? Eu lembro. Um abraço pro Edu Botões, que vai estar com a gente no resort. O Edu, que inclusive comprou aqueles botões, naquela época você tinha o botão lá do Birubiru. Eu ia com o botão do Dario Pereira. Você teve o botão do Birubiru, beijo? Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir, Vladimir, Russo, Basílio, Luciano, Vaguinho, Geraldo Romeu, era meu time de botão. Nossa, imagina o botão do Birubiru. Eu imagino o Sombra jogando botão no Imperador de Ipiranga, começa a tornado. Em cima do banquinho. Em cima de um bumbo, velho. Em cima do banquinho. Tá louco, botão, pô. Mano. Eu jogava botão em mim. Ô, Carioca, fala um negócio. Parece que vai ter um desmanche aí no Coringão, hein? Sheik, Guerreiro, Fábio Santos, Danilo. E ó, não vou me surpreender, não. Não vou me surpreender, não, viu, Vila Carioca? Se o Ralf ano que vem não foi jogar no São Paulo, hein? Que ano passado o São Paulo quis o Ralf e não tinha conversa. No meio do ano aí, termina o contrato do... Desculpa, no final do ano termina o contrato do Ralf com o Corinthians... E o Ralf já pode assinar pré-contrato com qualquer clube. Na época que o Muricy era o treinador, o Muricy queria o Ralf. Agora eu não sei o novo treinador. Mas e esse possível desmanche do Corinthians? Bah, fazer o quê? Se tiver que desmanchar, vai desmanchar. Pagar pro Guerreiro 20 milhões é absurdo. Renovar com o Sheik, não tá fazendo porra nenhuma. E pipocou contra o Bambi lá no Coliseu. Bambi! Lá. É sacanagem. Opa, não pode renovar com o mané desse, Bambi. Entendeu? O Danilo tem que ficar. Pode ficar até aposentar, não tem problema nenhum. Vai virar múmia. Ô, Caldo Mage, segura as calças. Caldo Mage! Ah, não! Ô, Bambi, calma aí, deixa eu falar. Ô, Caldo Mage, fica na tua aí. Deixa eu te falar. Outra coisa, o Fábio Santos também. Caldo Mage! Fábio Santos, amigo do parceiro do mano aí, ó, que vive falando com ele, tal de pelinho aí. Pipocou agora quarta-feira também. Tá fogo o negócio. Põe os moleques da base pra jogar e já era. Esses porra vai tudo embora mesmo. Quem que pipocou? Não, mas ó, com relação ao que você tá falando aí do desmanche, cara, eu também sou a favor aí, ó. O Sheik é um jogador que hoje custa muito caro e não tem tido atitudes aí que correspondem, talvez, aí ao alto salário que ele tem. Quantos anos tem o Sheik, mano? Tem bastante. Muitos? Você pega o Guerreiro também, tá certo? O Guerreiro pedindo aí 20 milhões de dólares. Sou contrário ao Corinthians aí manter essa proposta que fez pra ele aí. Eu, sinceramente, dispensaria o Guerreiro. É igual você, por exemplo, Sombra, ter um Ferragamo, tá certo? Pra dançar forró no quintal, velho. Você não precisa. O Campeonato Brasileiro é a Copa do Brasil. O Corinthians ele pode jogar com Wagner Love ou quem sabe algum outro jogador que traga mais em conta. Mas é verdade, gente. O que é o Ferragani, velho? Explica pros caras. Olha o outro falando. Ferragamo. Que é essa aí? Ferragamo. Eu não sei mesmo. Explica pra esses caras o que é o Ferragamo. Mano. É um sapatinho que vendem no mercado. Adriano, ou equilibrado, ou ponderado, ou sereno, ou tranquilo. E o campeonato de pôquer? Vamos tentar ganhar, né, velho? Tem que vir aqui pra ganhar essa porra desse pôquer. O Santista ali que foi o campeão da... Você pode parar de falar porra toda hora? Nós estamos no ar. Mas é a única língua que ele conhece. É um dialeto. Pode falar. O Santista ali dessa vez não vai ganhar, viu, filho? Sinto muito, já era pra você. Ah, então, chupa. O Santista. Não, calma. Então, acabou pra você. Daqui a pouco eu vou me entrevistar. Em você, mané. Daqui a pouco ele vai entrevistar o Santista que foi pra Vegas no ano passado. Olha, mais 5 minutos com esse estranho aqui. Com o estranho não, com o Adriano. Eu falo o que eu quiser. Adriano não, o Caldo Mage, velho. Mais 5 minutos. Ele vai arrumar, ó. Tem segura, cadê o segura? Tem que chamar a segura. Mais 5 minutos aqui, arruma treta com todo mundo. Alô, Rubão! A punição! E o Rubão é São Paulino, não gostou que você falou que é Bambi, não. Olha lá, a cara do Rubão. Olha lá. Ele chamou de Bambi, Rubão. Mas o Rubão só tem essa cara de... Pede desculpa aí, porque o Rubão... Mas, gente, o Rubão tem essa cara de mal, mas ó, ele é castrado. Olha! Ele é castrado, então castrado. Não precisa verdade, entender. Rubão, isso que o Mano falou é verdade? O Mano falou que você tem essa cara de mal, mas que você é castrado? Ele já sabe, eu peguei ele por trás. Tanto é, viu, Ben? Aê! Eita. O Rubão, outro dia, eu não queria falar isso, mas quando ele foi lá no Bourbon, ele foi tomar um sol. Ele tava de sunga, ele parecia uma bailarina do Bolshoi, velho. É verdade. Extraíram a bola. Adriano, isso. Pra gente encerrar a sua participação super tranquila. O que você achou aí? O Boca tem que ser punido, a Bombonera tem que ser interditada ou não? E a pena de morte? O Boca tem que ser punido, a La Bombonera tem que ser demolida, aquela porcaria, aquele lixo de estádio. Ah! Isso, aí você chega perto, ficar punido até você já passar em título. Cara sua aí, ô boliviano. Cala a moral aí, boliviano. Malandro de bidê. Cala a sua aí, malandro. Ai, vou chamar. Você é muito nervoso, Adriano. Cuidado que falta dois na menina, hein, parceiro. Coisa ruim. Tá muito nervoso. Sangue ruim aqui tem dois. Ô, Benjamin, daqui a pouco o Benjamin vai trazer. Ai, ai, ai! Que macho! Devagarzinho aí, devagarzinho no teclado, parceiro. Esse é o Estádio 97 no oferecimento da Cato. Agora, uma parada técnica aqui no Estádio 97. Parada técnica. Porque é um recado muito importante. Tá cheio de jogador chinelinho por aí. Agora, profissional que faz corpo mole pra encontrar emprego novo, merece cartão vermelho, não é não? Se a conta vive no departamento médico, a promoção está sempre em impedimento e os benefícios nem entram em campo, já passou da hora de você despertar o seu lado lutador na Cato. Faça assim, acesse cato.com.br e cadastre-se agora mesmo. Tá perto do computador? Tá aí no seu note? Tá no seu smartphone? Acesse aí cato.com.br. A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas em todo o Brasil. É demais, não é? Então tá esperando aqui, acessa lá, cato.com.br, cato com TH, e assine agora mesmo. Os primeiros 7 dias são grátis. Vá à luta por um emprego novo, a Cato é pra quem busca mais. Valeu? Então segue o jogo. Encerrando a parada técnica, voltamos aqui ao nosso programa, ao vivo, direto do H2 Clube. O Estádio 97 hoje ao vivo aqui do H2, e você pode acompanhar as imagens do programa através do nosso site 97fm.com.br e também através do facebook.com/energia97fm. O Estádio 97, que também tem oferecimento da Perfect Brasil. Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. Daqui a pouco tem momento sem parar. 3 participantes aqui na sequência. É. Ô, Narigudo, quem mais tá aí, Narigudo? Vamos conversar com a galera. É um monte de gente. Eu sei. Você tá com a boca cheia? Sempre. Não, imagina. Sempre? Sempre. Gosta de uma boca cheia, hein? Você respondeu, Elô, Benja, ela te queria. Vem cá. Como é que você chama? Robson. Precisa me abraçar, velho. Tá pegando em mais meio aqui. Que isso? Ah, tá isso, pegando véio. Aqui quase na minha cintura, caraca. Porra, velho. Como é que você chama? Robson Ortiz. Você torce pra quem, Robson? Corinthians, lógico. O único bicampeão junto com o Barcelona do mundo. Eu pediria pros mal educados e estúpidos que estão aqui que deixem ele falar. Repete o que você falou? O único bicampeão mundial reconhecido pela FIFA é o Corinthians. Barcelona. É o Corinthians. Esse papinho de novo. Mas é o Corinthians. O único lugar que o Corinthians é reconhecido é na cadeia. Mano. Oh, os brincadeira. Os únicos dois campeões do mundo reconhecidos pela FIFA é o Corinthians e o Barça. Vai chupar a telha, seu louco. Ok, ok. Legal. Agora deixa eu te falar. O que aconteceu com o Coringão, cara? Soberba. Coringão achou que ia ganhar fácil e sentou. Então chupa. Sentou! Sentou! Cara! Viado! Ô, verdade, porra! Viado! Infelizmente foi o que aconteceu. O Coringão achou que ia passar o carro que nem o mano. Ai, sentou! Sentou é demais. Se despregou, né? Perdeu as pregas. O Coringão achou que ia passar o carro que nem o mano falou e não deu. O que aconteceu? O que aconteceu? Sentou! Ai! Mas deixa eu falar. Oi, Genvira, pai, sentei. E o que vai ser daqui pra frente? Eu acho que vai rolar o desmanche. Tem que sair. Não tem que renovar mais com o Guerreiro, com o Emerson. Não falar isso que o Ben já vai chorar. O Ben já vai chorar. Eu não. Vocês todos vão chorar. Eu não. Daqui a alguns meses, quando vê o substituto do Guerreiro, ou se não tiver, se tiver, aí vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar. O Corinthians vai ficar com o ataque Luciano e Romero. Não, tem o Wagner Love. Não, vai também. Tem o Malco, Luciano, Romero. Pode falar, mano. Mas o ataque titular do Corinthians hoje, se o Guerreiro sai, e o Sheik também, é Mendonça e Wagner Love. Mas o Wagner Love... Baita ataque. Baita ataque. Jogando com o nome, né? ataque de Copa do Wagner Mundo. Wagner Love, que eu também não sei se fica no Corinthians, viu? Tem contrato, Mané. Mas não significa nada. Ainda, né? Acho que tem que sair também, viu? Não tem cara de Corinthians Wagner Love, não. Ah, ele precisa um pouco mais de sequência de jogos. Tudo lá. Mas eu vou te falar a real, hein, velho. O Wagner Love não perderia aquele gol que o Guerreiro perdeu contra o Guarani, não, hein? Ah, não será, sei não, mano? Viu, mano? Ó, eu fui no... Eu fui ver o treino do Corinthians, que tinha uns 7 mil lá. Ah. Vou falar pra você. Você é autônomo? Não, eu tô desempregado. Eu tô desempregado mesmo. Ah, esse monte de mané tá rindo de você, mas parabéns, velho. Você foi participar da campanha do agasalho. Fala pros caras. Eu fui, lógico, fui levado. Levei dois agasalhos. Boa, boa. Na maçã de palmas, pô. Parabéns. Então, vai ajudar. Eu fui assistir o treino lá, cara. Eu nunca tinha ido em treino. Em estádio eu já fui muito. Vou falar pra você. Desânimo, cara. Como que os caras vão acertar o gol? Os caras fizeram um treino de duas horinhas. O Guerreiro chutou acho que 3-4 bolas no gol. Acertou um gol, chutou 3 pra fora, cara. Cruzamento, os caras no cruzamento. O Fábio Santos foi fazer lá treinamento de cruzamento. Cruzou 5 bolas. Como que a gente quer conseguir treinar desse jeito? Posso dar uma opinião? Rapaz, já vi tudo, mas cornetar treinamento. Cornetar treinamento, meu Deus. Mas deixa eu dar uma opinião. Pode dar. Amigo, uma vez a gente tava no Bourbon, fazendo o resort do estádio 97, e tinha um grande time lá treinando. Eu fiquei assistindo o treino dos caras. Eu juro pra você que eu não entendia que treino era aquele. Eu também não, cara. Eu achei que o treino era, totalmente diferente. Cara, olha, pra mim treino... referência de treino, pelo que falam, era o que o Tele Santana fazia. O cara pegava jogador lá, e cada um dentro da sua necessidade primordial dentro do campo, fala assim, você é o lateral, muito importante o cruzamento. Mas não é um cruzamento, dois, três. A porrada, né? É porrada. É exaustivo, repetitivo, velho. O Rogério Ceni, tô usando como exemplo o São Paulo, de fatos que a gente sabe. Não vai lá treinar falta, não cobra 5 faltas. Hoje, mais velho, cobra menos. Mas antigamente, o nego cobrava uma pancada. São 40 faltas que se cobram. Então, os caras não treinam. O que você fica vendo os caras, eles põem aqueles conezinhos no campo. É. Fica brincando de bobinho. Brincando que eu gosto. Brincando de bobinho. É então, esse grande time que tava lá no Bourbon, que eu vi, eu falei, cara, que merda de treino é esse? Desculpa a expressão. É. E às vezes a gente ouve falar também dos nossos times aqui. É igual, Sombra. E ouve dizer que esses treinos são uns puta treino babaca, não treina situação de jogo, jogador não treina fundamento, os caras ficam fazendo treino de 2 horas e vai embora, puxa o carro. É, não, foi ridículo. Por isso que o nosso futebol é medíocre. É isso aí. É decadente, é uma porcaria de futebol. Isso quando não dá rachão, né? Pra mim, treino tinha que colocar lá o Guerreiro, vamos chutar 100 bolas hoje pro gol, com a perna esquerda, com a perna direita. É, o Fábio Santos vai cruzar 50 bolas até acertar. Olha, você não sei sua idade. Nos 33. Anos, nos, 33. Nos anos, não vou falar que é a idade de Cristo. Nos anos 80, tinha um técnico chamado Cilinho, treinou São Paulo, Corinthians, sim, o Santos. Meu, Tele Santana. Ele pegava lá bolinha de tênis, dava pros caras ficar chutando contra a parede e tinha que acertar com a bolinha de tênis, porque se você acertar com a bolinha de tênis, com a bola de futebol vai ficar mais fácil. Com certeza. Insistentemente treinando. Então, cara, é nítido que a gente hoje tem uma grave deficiência nos treinamentos, cara. Não é possível, os times não são. Você não vê entrosamento, você não vê fundamento, laterais que tem um cruzamento medíocre. Você quer coisa pior que jogador brasileiro cobrando escanteio? Ridículo, Sombra. Gente, esse papo tá muito bacana, mas eu tava comendo um churrasqueta, você me interrompeu. Podemos terminar? Podemos, inclusive eu queria terminar dizendo o seguinte, atenção você que quer fazer compras na internet. Ó, oh, prestem atenção todo mundo agora, atenção, hein? Olha, anota Benjamin, aí, presta atenção. Atenção, olha, tem um cartão bonito aqui, um Platinum. Anota aí, ó, 37... Ô, lixo, é meu isso aí, ó! Eu sei. Tava no chão, vai, ô. Tá aqui, tava ó, no chão, amigo. Ô, lixo, é meu. Seu trouxa. Código de segurança. Ô. Não, não! Não! Não! Mas, ó... Eu peguei o extrato, limite de 97 mil. Quê? Nossa. Ah, então não é meu. Pode dar o número. Velho. Pode dar o número, então. Pode, não é meu. Não! 37, não! Não! Vem cá. Você vai ganhar o pôquer hoje ou não? O campeonato? Vamos, vamos. Não, é vamos. É você sozinho. Esse não é, vamos. Esse cartão, ser. Nem daqui a pouco eu vou perguntar pra ele. Você vai ganhar? Ó, ele acha que vai ganhar. Não fala igual jogador. Você vai ganhar o campeonato de pôquer? Vou ganhar, caralho. Ô, desculpa. Oh! Aê, chefe. Uma vaia pra ele, vai! Barai, ele falou, barai. É, barai. É barai. Um abraço rapidinho? Barai. Ah, não, um abraço, barai. Meu. Queria mandar um abraço pro meu irmão que tá ouvindo e pro Oxi Batata Poker Team que também tá assistindo agora na internet. É, como é que chama o cara? Não, não é o cara, é o time Oxi Batata Poker Team do ABC. Tá bom. Oxi Batata Poker Team, Patotô, Patatá, é com você aí, Sombra. Boa. RG, você estaria preparado? Sim. Para convocar o Juca, se necessário? Sim, justo. Sempre sim. Preparado. Ainda bem que você está sempre. Se é o Mota que tem que contar piada, ele fala: ah, tinha que contar piada hoje? Não é brincadeira, né? Esse Mota é uma besta. Coitado. Cara, me ajuda aí, Mota! Mota, você já fotografou aqui os troféus? Tudo se joga nas costas do Vilela. É brincadeira, véio. Isso. Coitado, tudo do Vilela, nas costas, véio. Do Vilela. O Mota falou troféus agora, você viu? Vamos, não, olha, o Mota chegou. Olha, chefinho, os troféus chegaram. Nossa. Alguém falou como? Troféis. Os troféus chegaram. Não, não falou troféus. É. Aí não, o Vieira falou assim: nossa, é pra tirar o chapéu. Não, não pode ser. É, de brincadeira. Eu subi os degraus. Que isso? Olha, com o Vieira e o Mota aqui só tomando Epocler, cara. Só. É demais. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também oferecimento do consórcio Honda. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Você ouvinte que ligar e falar o slogan da Honda, ou se ligar ou participar aqui com a gente ao vivo, ganha um boné exclusivo. Olha, daqui a uma semana, nesse mesmo horário, nós estaremos fazendo o Estádio 97 ao vivo do Bourbon Spa Resort Atibaia. Se Deus quiser. Afinal de contas, é verdade, estaremos lá fazendo o resort do Estádio 97. Então, ó, presta atenção. Resta apenas uma semana para você conseguir fazer a sua reserva. E entre as brincadeiras, as atrações que nós teremos no resort... Atirar dado no Portuga tá esse ano ou não? Tem. Tá, mas aí é muito fácil, né? É impossível não você errar, né, cara? Você joga o dado, você acerta. É impossível. Mas tem tranquilizante, Dona. Ah, é. Ah, então, olha, entre as atividades, nós teremos lá os jogos de cassino da Cassineira. Excelente. Excelente. Bola. Vai ser uma atividade que vai acontecer na sexta-feira à noite, se eu não me engano, após o show do Rude, após o stand-up do Rude Landucci. Show. É sensacional. Eu não lembro, tá? Se é o Bingo ou é o Rude que vai ter antes. Bom, mas nem o pessoal da produção sabe. Surpresa. Não, é que eles não sabem mesmo. Você pergunta, não fala, sabe. Fala a verdade que fica mais bonito. Você pergunta, não sabe. Meu Deus, é, não sabe. Mota, quando é? Sexta-feira à noite, o que vai ter? Cassineiro é o Bingo. Cassineiro, mas Cassineiro eu já falei, por isso que você sabe. Então vai ter a Cassineira. A Cassineira, eles vão levar mesas de pôquer. Então a galera que vai lá vai ter oportunidade de brincar nas mesas de pôquer. Boa. Vai ter a oportunidade de jogar comigo, contigo, né? Com o Domênico, se o Domênico quiser jogar. Com a galera que gosta aqui de pôquer do Estádio 97. Boa. Vamos ter as roletas, né? Ah, vai ter o torneio... Não, já vamos falar do videogame, Mas vai ter... Como a gente está aqui no torneio de pôquer, é importante ressaltar que a gente vai ter os jogos de cassino da Cassineira lá. Claro. Tudo com dinheirinho fictício, não usa dinheiro de verdade, e concorre a brindes do Estádio 97. Vai ser legal demais. Então, se você quer participar do torneio de pôquer lá com a gente, quer participar das brincadeiras, quer estar, enfim, no resort do estádio, ligue agora na Lotus Travel e faça a sua reserva. 2896-4665. Repita. 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes nos cartões de crédito Visa e Mastercard. Por isso que eu ia até passar o cartão de crédito do Benja pra ajudar a galera aqui. Boa. É, mas tô com dó, né? Depois a Renata que tem que pagar. Imagina, velho. Você passar aí 30 mil clonado, ele nem vai se perceber. Nem percebe, né? Ele vai olhar lá no cartão dele. Gastei um pouco mais, viajei 2 vezes a mais de carro. Nem vai perceber. Vai a prestação da viagem. Pensar que foi caixinha. É. Então, olha, ligue agora. 2896-4665. Ligue na Lotus Travel. Parcele 6 vezes. E ó, crianças até 12 anos, duas crianças até 12 anos num apartamento com um casal, as crianças não pagam. As crianças não pagam até 12 anos de idade, tá bom? Participe! 2896. Só resta uma semana! Só uma semana! E daqui a pouco vão acabar as reservas, não vai ter mais apartamento. Via de regra é assim todo ano. Por exemplo, sobre essa hora, na semana que vem, na sexta, já estaremos fazendo o programa ao vivo de lá. Sim, é verdade. Então falta pouco, hein? A essa hora estaremos lá. 2896-4665, liga, pô. É isso aí. Queria agradecer também o apoio da Cassineira, do Edu Botões. Boa. Né, que faz botões muito legais. Apoio da futeliga.com.br, acesse e marque jogos para o seu time de futebol amador. E apoio da Madrugão Suplementos.com.br, que vai estar lá com uma tenda. Boa. Né? Com isotônico pra galera que vai estar participando do torneio de futebol. Dando suporte pra galera que vai estar correndo lá. É isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja. Realize a sua compra e receba com frete grátis. É isso aí. Olha, quem quiser também fazer a reserva lá do resort... Vamos lá. Tem mais um cartão do Benjamin. Outro. Mais um cartão do Benjamin, outro pessoal. Outro cartão do Benjamin. Aí. Olha aí, 4830... Peraí, como é que é? 4830... 4830... O número do cartão? É, vamos brincar de senha, daqui a pouco eu vou dizendo mais os outros números. Tá bom. Aí o cara vai marcando, né? Então é isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar os seus produtos para aumentar a sua massa muscular ou, quem sabe, emagrecer, acessa aí, amigão, madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis. Perfeitamente. Mota, que horas começa o torneio? 7h30. Já, fala, já. Fala aqui no microfone do Vieira. 7h30. 7h30. 20 minutos. Quantos já chegaram? Ainda não tem os números. É, mas claro que você não tem os números. Porra, Mota, aí não dá, hein, velho. Mas eu tô aqui em cima, daqui a pouco eu vou ter o número. Ele veio aqui. Chegaram hoje. 84. 84, olha. Cada um cuida de uma coisa. Vá, muito obrigado. Ah, obrigado. Bah, se não, mas por que você tá com esse cubo mágico na mão? Se mano? Não é o bar. É. O Mota é assim. É. Ó, você viu o negócio da transmissão? Ah, quem gente. Sabe, quem sabe é o Vilela. Ele é muito funções. Limitado. É. Aí você fala, quantos participantes já chegaram? Ah, quem sabe é o bar. Eu sou comandante, eu só vou distribuindo as tarefas. Você é o quê? Ah! O Mota é comandante, né, Mota? Comandante, é comandante daquele navio da costa. O esquetino. É o esquetino. Escrotino. O Mota é o cacique. Olha, quem tá se dirigindo pra cá é 7h30 e tem até 15 pras 8 pra entrar. 15 pras 8. 15 pras 8. É. Pras 8. Soletrando. É isso aí. Soletrando. 15 pras 8. 15 pras 8. Ô, Benja, vamos fazer agora uma sequência sem parar com a galera aí? Vamos. Vamos, a sequência ágil? Vai. Sequência sem parar, vai, esse é o momento... Trouxa, que daqui a pouco nós vamos calma, falar... Calma, Vieira, eu tô falando. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência aqui direto do H2 Clube. Você vai assistir seu time e precisa de um táxi? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Vamos lá, Benjamin. Vamos lá. Como é que você chama? Celso. Celso pra quem, Celso? São Paulo Futebol Clube. Boa! Você vê que cresceu a torcida maioria, tricolor maioria. Aqui. Acabou o horário do trabalho, a galera sai. Maioria tricolor, Ô Celso, por que o São Paulo foi eliminado? Não responde que perdeu pro Cruzeiro, porque isso a gente sabe, o motivo. O principal, eu acho, é a própria diretoria, que já vem fazendo um trabalho pífio já há algum tempo. Contratando errado, não dando suporte pro técnico e etc. Falando muita besteira, enfim, foram várias coisas. Não culpo só os jogadores e muito menos o técnico, que é interino. É mais, eu acho que a diretoria que fez muita lambança. Agora eu vou te falar, além dessa diretoria, que eu acredito... Peraí, Sombra. Que foi, Benjamin? Se os caras conversar, não é um mosteiro isso aqui não, o narigudo burro. Pera, pô. Daqui a pouco mais números... Ah, na hora de começar a campeonato de pouco, eu vou ficar buzinando, gritando no ouvido dos caras. Pode buzinar, velho. O cara tá concentrado, ele tá focado, diferente de você. Vamos falar com o Celso. Ô Celso, agora é o seguinte, nós temos uma herança maldita também da diretoria anterior em relação aos jogadores, né? Por exemplo, Reinaldo, é geração anterior, né? A gente tem algumas coisas... O Denilson, que por exemplo, é um jogador que até agora não convenceu a torcida, foi um jogador que foi contratado pela geração anterior. O Ganso é discutível, extremamente discutível. Não vou criticar a contratação do Ganso. Eu só fico preocupado que dizem que na gestão anterior, o Benja pode dizer melhor ou não, mas a contratação do Ganso ela não foi muito avalizada, inclusive pelo departamento médico. Confere isso, Benjamin. Não, eu não tenho essa informação. Não? Eu sei que foi uma contratação que era pedido juvenal. Agora, mas não acredito que o departamento médico não tenha aprovado a contratação, não acho. São Paulo não tem esse hábito. Não teria esse hábito. É, né? Não acho, não acredito. Mas concorda comigo que o Ganso é um jogador de velocidade limitada? É, o Ganso ele jogou muito bem quando jogava no Santos, com Neymar e companhia, né? Quando veio pro São Paulo, ele parece que esqueceu o que é futebol. cansado, não corre, não participa das jogadas, é uma jogada aqui, outra ali. E pro São Paulo isso não... O São Paulo não interessa o jogador desse tipo, não. Mas, por exemplo, apesar todo mundo fala do Ganso, Sombra, da velocidade. Apesar de que o Ganso, é uma coisa é verdade. Ele participa de... O Zidane era lento não, também. Ele joga... Ah, mas não, mas o Ganso... Não, não Zidane tem era lento, gente. Pela não, ordem, não, agora, era lento. Não. Agora, uma coisa é de fato. O Ganso pouco machuca, né? O Ganso pouco machuca. Ele não corre como machuca. O Ganso pouco... Ele é um dos mais participativos. Entra em só campo teve aquela contusão, vezes. Né? Aquela contusão do joelho. Só ele depois Grêmio, não teve mais. Aquela né? foi feia. Isso foi no Santos. Agora, não, Grêmio. Então, ele só aquela. Depois não teve mais. Ele é um dos que mais joga, entra em campo. Mas, poxa vida, meu. Tem que ser mais ativo, cara. Tem que ser mais ativo. Um jogo como esse contra o Cruzeiro tem que ter mais participação, cara. É engraçado, porque você tem que pôr a bola debaixo do braço. O Ganso, quando começou... Você tem que se apresentar pra jogar. Engraçado. Quando lateral, engraçado. O Ganso é uma coisa engraçada, cara. Mas todo mundo foi mal no segundo jogo contra o Cruzeiro. O Michel Bastos foi mal. Não, tudo bem, mano. Ali é outra coisa. Mas tô dizendo assim, com relação ao Ganso. Ele, quando começou a carreira de futebol lá no Santos, que a gente viu o Ganso nascendo pro futebol, eu juro, RG, eu achava que esse Ganso não durava muito tempo aqui no Brasil, Sombra, que seria um dos melhores jogadores do mundo. Era o que a gente tinha de panorama. Tinha depois gente que dizia que era melhor que o Neymar. Sim, e diziam que era melhor que o Neymar. Exatamente, diziam que ele era melhor que o Neymar. Sim. Como o Diego falava do Robinho, né? Também. Aí ele machucou a condição que ele teve grave do joelho, dali em diante acabou o Ganso, não teve mais Ganso. Olha cara. O sorriso de sarcasmo do RG. Mas tá sem confiança, gente. O Ganso tem um amigo jogador, que já jogou contra o São Paulo. Passou pra frente. Ele falou, o Ganso, quando passa do lado dele, parece que ele tem uma bola com guiso no joelho. Então, é estranho. Faz barulho. Mas depois daquela contusão, né, Benjamin? Depois da contusão, não teve. Depois da contusão do Ganso... Olha, esse Benjamin... Não teve, o Ganso não existiu mais pro futebol. Aquela condição do joelho do Ganso foi... acabou. É, mas no Campeonato Brasileiro ele teve momentos que... Ah, então deixa eu fazer uma pergunta. Há pouco, o Celso. Ô Celso, você acha então que o problema do Ganso foi a contusão que ele teve, ele não conseguiu mais praticar um bom futebol? Ou o Ganso realmente é um jogador que precisa ter um futebol melhor, independente da contusão? Eu acho que o Ganso precisa, na verdade, se aplicar um pouco mais, porque ele acha que ele joga muito, mas ele não é um craque, ele é um jogador mediano. Ele tem um bom passe de bola, um bom domínio, sabe lançar, é um jogador mediano, ele tem que se aplicar mais, porque ele está precisando pro time. Você quer saber, o Ganso nasceu na década errada. Não, o Ganso, se ele tivesse nascido em 1970, ele estaria junto com o Pelé, com a TV Não estaria mesmo. Estaria sim. Peraí. Se ele tivesse nascido naquela época de Maracajão com linguiça, ele seria o craque, não seria? Tô errado? Ô Sombra, vocês acham honestamente que o Ganso não gostaria de voltar pra seleção brasileira, de jogar um bom futebol? Ele faz de sacanagem? Não faz, cara. Não faz, é que ele sabe que não faz. Ele tem limitação física, exatamente. Ele tem limitação física, Sombra. Com relação à contusão que ele teve anteriormente, não consegue jogar mais, cara. Quantos grandes jogadores tiveram uma contusão que não jogou mais bola? Tem um monte também, gente. O Zé Sérgio... Vocês acham que ele... Ah, eu vou sacanear, não vou jogar. O Zé Sérgio, depois da contusão que ele teve... E aí? Não foi mais o mesmo. Não foi mais o mesmo. Não precisa ir longe, o Zico parou de jogar. E o Zé Sérgio, peraí, o Zé Sérgio eu vi jogar, hein? Foi um dos grandes jogadores de futebol brasileiro. Talvez um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Eu também. Na posição, tu falando sério. Mas depois o não jogou mais, cara. Agora, ele fez sacanagem? Não, não consegue, não tem mais. O Ganso, Domênio, tem problema de mobilidade no campo. Então, ele tem problema de mobilidade. Mas é por causa da contusão também, só. Eu vou fazer aqui um paralelo. E novamente aí os saudosistas vão me criticar. Mas tem jogadores que nasceram na época certa e tem jogadores que nasceram na época errada. Não sei, mano. Sombra, por exemplo, o Gerson, que na época dele, ele fez um baita sucesso com mérito. Mas hoje, por exemplo, o Gerson, ele era característico, RG, pelos lançamentos que ele dava. Hoje ele seria um... Você acha que ele teria, talvez, o espaço hoje pra dar os lançamentos? Mano. Ah, teria, mano. Teria. Entendeu? Não teria. Grandes jogadores. Desculpa, olha, esse papo de, lá atrás era mais devagar, o futebol era lento, e lá atrás o cara jogava e hoje não. Desculpa, isso é balela. Mano, o cara, é a minha opinião. Cara que é jogador bom, o cara que é bom em qualquer época, velho. Vamos voltar lá. Voltar em relação ao campeonato de pôquer, você vai ganhar ou só veio fazer também esse papinho, vim aqui pra participar? Vim ganhar, jogo assiduamente, inclusive aqui no H2, que é um ótimo clube. Vamos ganhar mesmo. Vim pra jogar e ganhar. Primeiro prêmio, viagem pra Punta. Segundo prêmio, presença no resort do Estádio 97, reserva de apartamento lá. E aí? Primeiro prêmio. Com certeza vou ganhar o primeiro prêmio. Quem estiver acompanhando aqui o torneio, vai ver você na mesa final? Com certeza. Então tá bom. Boa sorte. Quero mandar um abraço pro pessoal do Trevo Society de Itapevi. Certo. mandar um amo ela pra minha mulher, Carla, que tá ouvindo. Vai ganhar um cartãozinho hoje. E não posso esquecer, chupa, mano. Ai, pro inferno. Chupa, mano. É isso, vai sair na primeira mão, baralhão. Essa sequência sem parar do Estádio 97. Três participantes aqui no H2 Clube na sequência. Com o aplicativo Sem Parar Táxi, você chama e paga seu táxi com muito mais agilidade. Sem parar... Participante aí, Narigudo. Mais um. Tem mais um aqui. Como é que você chama? Iago. O Iago é o zagueiro do Corinthians, não é, mano? Isso. Mas eu sou o melhor pôquer e futebol. Você torce pra quem? Palmeiras. Palmeirense. Aí doutor. Sim. Porra. Tá animado, hein, velho? O Iago, você acha vai que vai ganhar o torneio esse rapaz o aí. O Iago, você acha que esse ano o Palmeiras vai ganhar esse Brasileirão? Tem time pra ganhar o Brasileiro? Time tem. Eu não confio muito no técnico, mas time tem. Sim. Entre os primeiros, com certeza estará. Essa chegada do Paulinho Carioca hoje te surpreendeu? Não acompanhei, não tenho conhecimento. Não... Chegou hoje com uma contratação aí, veio de um time da Série B, uma das revelações aí da Série B do ano passado, Paulinho Carioca? Não conheço. Não. Conheço. Você quer mandar um abraço pra alguém? Você, eu vou dizer, viu? Eu quero mandar um abraço pra duas galeras. Meu primo que tá em Malta, o Éder. E o time caralhado aí, tamo junto. Que bonito! Qual que é o nome do time? Que bonito! É o nome do time! Que bonito! Qual que é o nome do time? É Caralhada e Baixinhos Unidos Futebol Clube. É o nome do time, pô! Parabéns, original! E o primo dele tá em Malta, eu tenho um amigo meu que mora lá, tem até o nome da cidade, chama Hilton. Ah, boa essa! Eu tenho um amigo meu, Hilton Malta, que é de Malta. Mora lá e mora bem. Mora bem. Malta bom, vai um momento sem parar, vou pra mais um, né? O sonho dele era ir pra Europa. Aliás, diz que continua sendo. Momento sem parar, vou pra mais um, né? Sim, mais um. Vamos ver quem eu vou entrevistar. Mais um participante sem parar. Com o aplicativo Sem Parar Táxi, você chama e paga seu táxi com muito mais agilidade. Sem parar em todo lugar, até no táxi. Quem você vai chamar agora? Como é que você chama? Vitaltas. Mandar um beijo pra minha esposa no... Ah, o Vitaltas aí, RG. Ah, beijo, beijo. A Vitaltas coisa. Vitaltas e sua moto, pera, pô. Pera. Fala teu nome. Vitaltas. Ai não, velho. Vitaltas é sua moto. Me ajuda aí, ô. União Feliz. Você traz pra quem, Vitaltas? Todo Poderoso Timão. Ô, Vitaltas, vai Corinthians. Qual é a origem do vosso nome? Lituano. Olha aí, meu. Lituano? Quem são os avós? São lituanos? Meu pai. É, ex-União Soviética. Ô, Vitaltas, você traz pra quem? Corinthians, né? Coringão. Ô, Vitaltas, o que aconteceu, cara? É vergonha. Não tenho o que falar, acho que entrou com salto alto, achou que já ganhou, foi lá Guarani, nem verde era, né? Ô Vital, você acha que foi um tipo de Tolima dentro da Libertadores? Já nas oitavas? Foi uma tolimada? Eu acho que foi parecido, viu, Sombra? Porque convenhamos aqui, hein? Qual a diferença entre Tolima e Guarani em termos de importância? Talvez o Corinthians sentiu mais por ser pré-Libertadores. Sim. Nessa oitava, já ganhou, vai escolher o adversário. Achou que foi o melhor negócio, não vai marcar gol no São Paulo. Mas parece que quem escolheu o adversário foi o Guarani, né? É, pode ser. Capital. Vital, tá, você veio aqui pra ganhar o Guarani. Você veio pra ganhar. Pá. Eu vim pra ganhar, mas tem adversário forte aqui, hein? Ah, é? Vamos ganhar aqui. Tem o Santista aqui, campeão, já tô do lado dele, tô lascado. É, então, vou botar isso aqui, é o campeão do último torneio de pôquer. Entrevista o campeão aí, ô Benjamin. Até que enfim, hein? Sacanagem, hein? Ah, vamos deixar o campeão pra mais pro fim. É, sacanagem você. Como é que você chama? Thiago. Ó, Thiago, qual que é a expectativa aí? Você que o último campeonato de pôquer está no 97, você faturou. Primeira expectativa, você vai ser bi ou não? Você é bi? Bicampeão. Bem, olha você, eu vou dizer a coisa, você é um escroto. Graças a Deus, velho. Graças a Deus. Olha. Vai chupar uma abelha, faço, adorei as honrarias. É isso aí. Ô, Bi, fala um negócio pra mim. Mas como Bi? Ele não é Bi ainda. Ele vai tentar o Bi. Eu não falei o quê? Não, ele o é Bi. Ele é Bi. Fala uma coisa. Sim, pô. E é como é que foi, depois de você ganhar o campeonato de pôquer, que você foi pra Las Vegas? Eu já vi ido uma vez pra lá, mas de graça é bem melhor, né? De graça com o Zé pagando é bem melhor. Tudo de graça pra você vale? Não, nem tudo. Então tá bom, você vai faturar hoje de novo ou não? Vou defender o cinturão, com certeza. E o Santos? Tamo aí, né? Pra quem tava desacreditado, chupa Corinthians, chupa São Paulo, chupa Palmeiras, você, chupa todo mundo. Boa, chupa todo mundo. Então tá bom, é isso aí. Ô Santista, mas deixa eu perguntar pra ele aí. Sobra. Ó. Pera aí só um minutinho, Benjamin. Eu queria perguntar pro Santista que ganhou, porque ele foi o vencedor. Ele foi o vencedor e foi pra Las Vegas. Acabei de perguntar. Mas se ele curtiu a viagem... Eu perguntei. Você respondeu? Respondeu já? Foi sensacional, com o Zé pagando melhor ainda, sem gastar um centavo. Eu queria mandar dois abraços, ô Sombra. Manda. Primeiro pro meu irmão que tá na USP agora, tá ouvindo no carro, Diego. E o segundo abraço, eu queria dar parabéns pro Mano, porque assistindo aqui de perto, na hora do merchan, eu vi que ele sabe ler, cara. Você viu? Ah, olha aí. Ah, que tem, isso. Ó, inclusive, tem um gibi na minha virilha. Vem dar uma olhada aqui no pé. Ah, juiz. Um gibi na virilha, tá, seu otário. Gibi na virilha. Corta pra mim, por favor. Nem perde tempo, que o texto é pequenininho. É isso aí. Tivemos aqui três ouvintes. Pode aumentar, viu, RG? Só abrir a página. Três ouvintes sem parar. Agora eu quero falar com você. Quero falar com você sobre mais uma maneira para você usar o seu sem parar. Agora você pode pagar táxis usando o seu sem parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece agora no aplicativo Sem Parar Táxi. É verdade. Baixa logo o aplicativo, porque você nunca sabe quando você vai precisar fazer uso de um táxi. E de repente você está sem dinheiro no bolso. De repente você vai pegar aqueles táxis com o aplicativo que você precisa ter lá cadastrado o cartão de crédito. Com o aplicativo Sem Parar Táxi é totalmente diferente. Uma vez que você já tem aí aplicativo Sem Parar, você tem tudo que você usa através do aplicativo Sem Parar Táxi, tudo faturado direto nas suas corridas, junto com passagem de pedágio, de estacionamento. Ou seja, é debitado direto na sua conta bancária. É uma moleza. Não precisa cadastrar cartão de crédito. É fantástico. O Sem Parar é assim. Está sempre com você, aonde quer que você vá. Agora, até no táxi, sem parar em todo lugar. Por exemplo, a galera que está aqui jogando. Os caras vão sair daqui de madrugada. Aí sai na rua, não vai achar táxi. Tem um aplicativo Sem Parar Táxi? É chamar o táxi rapidinho. Você não precisa nem usar dinheiro. Nem dinheiro, nem cartão de crédito. Aí é moleza. Legal pra caramba. É legal demais. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Hoje, programa ao vivo, acontecendo aqui direto do H2 Clube, onde está acontecendo, vai dar início daqui a pouco, o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Valendo o primeiro prêmio, uma viagem para a Punta, o segundo, um apartamento, uma reserva no resort do Estádio 97 na semana que vem. Daqui a exatamente 7 dias. Você que quer acompanhar o estádio e assistir tudo o que está acontecendo aqui com a gente, acesse facebook.com/energia97fm. Queria perguntar pro Elton que tá aqui. Elton, você tem um aviso pra dar pra galera presente aqui? É um aviso pra dar o início ao torneio. Se puder dar o início ao torneio, se estiver autorizado, eu explico pra eles alguns procedimentos. Um segundinho. Olha, são 7h26. O torneio está programado começar às 7h30, é isso? Exatamente. É isso, produção? Não vou perguntar para o Mota, que ele não sabe. 7h30, né, Bá? Exatamente. Tolerância de 15 minutos. 7h30 com tolerância de 15 minutos? Isso para quem está chegando. Tá. Para quem chegar dentro dos próximos 15 minutos, porque no torneio de pôquer... Explica para gente. Nesse torneio, especificamente, de 15 em 15 minutos, sobem-se os blinds. Blinds são as cegas, são os pingos. Tá. Para quem está acostumado a falar assim. Então, nesses primeiros 15 minutos, o blind é 50 a 100. No próximo é 100 a 200. Então, até acabar esse blind, o pingo 50 a 100, as pessoas podem ainda chegar e entrar no torneio, os que estão com a pulseira, aqueles que foram sorteados, participaram das promoções. Passou desses 15 minutos, não adianta chegar mais, que não vai entrar, e só quem está aqui já acomodado na mesa poderá participar. Esse é o procedimento. Posso dar mais um recado pro pessoal? Deve. Tá, então, pessoal, é importante para vocês. É uma descontração, obviamente, é uma promoção sendo feita, mas nós estamos fazendo de tudo para que vocês passem pela melhor experiência possível de quem estiver jogando um torneio profissional de pôquer como qualquer outro lugar do mundo. O que vocês estão vivendo aqui é como se vocês estivessem vivendo um torneio de pôquer mesmo que fosse em Las Vegas. É muito parecido, são dealers nas mesas, fichas profissionais, baralho profissional. Ou seja, tem algumas regras, os dealers já estão preparados para não serem tão rigorosos e ao mesmo tempo poderem orientar aqueles que são principiantes, mas eles vão exigir de vocês regras normais, naturais, que acontecem num torneio de pôquer, é isso. Então, olha, exatamente 7h30, horário de Brasília, começa o torneio. Tolerância até 7h45. 7h46, nego não senta na mesa. Exatamente. 7h46, não senta na mesa. Então, tá. E, aliás, os nossos ouvintes todos. Aliás, eu acho que assim, meu, a maioria já chegou. Já chegou, é, Bárbara? Todos que estavam na lista, não sei se todos estão aqui, mas o Leandro Branco, que é um dos diretores do torneio, e o Hiro, que está do outro lado do salão, estão distribuindo posições de mesa para todos aqueles que estão com a pulseira, que são os sorteados participantes da promoção. É, aqueles que ainda não pegaram sua posição de mesa, ou com o Leandro Branco ou com o Hiro. Em 15 minutos ainda há tempo de chegar. Se ele não chegar, não senta. O Mota mandou fazer. Cadê o Mota? Que o Mota teve que sair. E o Mota mandou fazer a pergunta. Quem não veio, por favor, avise aí. Não, não é possível. Então, você que tá no trânsito vindo pra cá, gente, seta pra esquerda, suba na calçada, venha rápido. Isso. Não, calma, é não. Que é uma multa, né, mano? Que é uma multa? Não. Pelo amor de Deus. Oba, quanto foi que nós arrecadamos? Porque, assim, todo mundo que tá aqui não pagou nada pra participar. Conquistaram o direito participando do Estádio 97, dos nossos pedágios, e aí eles tiravam uma carta... E a carta dizia quantos quilos de alimentos não perecíveis os ouvintes deveriam doar para participar. Verdade. Quanto foi o arrecadado em alimentos? Até o momento. Olha, até não me decepcione, porque o Mota não saberia. Ô, Bá, sabe que o Mota perguntou para mim agora? Não. Oficialmente. O que vai rolar aqui hoje? Não, é um jumento, infelizmente. Oficialmente, pelo cadastro que foi feito na rádio... Sim. É, seria um total de 1.060 quilos. 1.060 quilos, mas... Muitas pessoas que aqui estão tiraram o direito de trazerem 2 quilos. Sim. Trouxeram 10. Ah, então já... vai dar bem mais. Então já está passando de 1.300 quilos. Tá, e olha, preste atenção. Legal, boa. Palmas para todo mundo aí, ó. Aliás, eu queria ouvir o alô da galera. Aí, galera! Muito bacana. Estourou tudo aqui. Muito bacana, muito bacana. Não, olha, foi, até reverberou tudo aqui. Que beleza. Sensacional. A participação das... bicho. As doações. Tudo muito bonito, tudo muito legal. Os troféus, né? A estrutura do clube é fantástica. Olha, são 7h30, tá começando o torneio, então, né? Já são 7h30, já tá começando o torneio. Aliás, 7h31 agora. Nós vamos dar uma carência de 15 minutos, tá certo? A gente vai dar uma carinha de 15 Quanto minutos. Beijão? 15 minutos. Certo. Tá vendo? Vocês estão vendo aí, eu já fiz os blinds, né? Pra quem não sabe, estão falando dos pingos. Então eu pediria a todos Você vocês... Você Benjamin. E olha, é uma tradição aqui, é sério agora. Agora é sério. É uma tradição aqui, o El tá falando pra mim, que antes de começar todos os campeonatos, poker, as pessoas ficam de pé. Por favor, todo mundo de pé. Todo mundo é uma de tradição pé, aqui do local. Por favor. Tradição dos torneios, Benjamin? É, ele falou aqui. Gente, por favor, todo mundo de pé. É verdade. Eu não vou zoar, pô. Vai. Gente, é uma tradição. Todo mundo de pé? Agora todo mundo pode sentar. Aí. É pra dar sorte. Ô, Benjamin, que otário, velho. É pra dar sorte. Muito bem. Então, olha, bom torneio pra todos vocês, né? E que vença aí o melhor. E que não vença o pior. Pois não, Welton, pode falar. Pode falar, Welton. Fala. Pode falar. Atenção, dealers, podem dar as cartas. Aê! E parabéns ao Sombra pela criatividade da frase. O Sombra merece uma salva de palmas. O Sombra diz que vence o melhor. Palmas pro Sombra! Aê! É verdade. Porque eu sou São Paulino, eu tô acostumado a ganhar quando eu sou o melhor. Não quando arruma o resultado pra gente. Ah! Que pedrada que você deu. Nossa. No Boca, hein? Nossa! Que pedrada que você deu no Boca, não. Foi no Corinthians mesmo. Não, o carapuça não serviu pra ninguém. Não! Ah, Brasiliense, Copa do Brasil. Ah, meu Deus do céu. Ah, Pito Amigo, ah, Castrilli. Ai, Castrilli. Ai, São Paulo e Tigre. Ai, que é Tigre? Ué, vocês ganharam sem jogar o segundo tempo. Vieram a Argentina aqui, quiseram fazer que nem a torcida do Boca. Vocês desceram o cacete no cara no vestiário lá, mano. Sério, imagina, mano? Que isso? Você não lembra? Marca de sangue na porta do vestiário. Lado. Ei. Jogador bateu a cabeça, tomou 18 pontos. Não é. Jogador perdeu massa encefálica no chuveiro. Ei, que isso? Os caras vieram tudo doente pra cá, ficava cuspindo sangue. Tá louco. Estádio 97, no oferecimento. Ah, deixa eu ver aqui. O Benjamin agora vai falar do consórcio Honda. Olha aí, amigão, você que tá aí todos os dias no trânsito, parado. E o tempo passando. E você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos todo? É, amigão, chegou a sua vez, sabe por quê? Porque com o consórcio Honda é muito fácil e barato, viu? Comprar sua Honda é mudar de vida. Escuta só, são parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. Parcelas de a partir de R$ 94,00 por mês. Viu como é fácil? Cabe no seu bolso e o melhor de tudo, você não paga juros. Vou repetir, você não paga juros. Com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você ainda economiza no combustível. E o consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil, viu? E conta com a credibilidade, óbvio, da marca Honda. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. E olha só, amigão, chegou a sua vez. É, chegou! É muito importante que você compre o seu consórcio com quem é especialista em moto, viu? Não arrisque comprando de qualquer um por aí, hein? Já que você vai investir seu dinheiro aí, que tá difícil de ganhar, que você tá trabalhando que nem louco aí, então invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável, tá certo? Você tá aí ainda me ouvindo, amigo? Corre, rapaz, corre, voa! Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda! Um abraço para toda a galera do consórcio Honda, é nóis! Legal demais, esse é o Estádio 97, oferecimento da Perfect Brasil. Sua linha de suspensão da Perfect deixa seu carro como você merece e precisa. Perfeito! Também o oferecimento de Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Cato, vamos falar aqui da Cato, são mais de 700 contratações por dia. Não espere, vá à luta por um emprego novo em cato.com.br. Assine já o Estádio 97 da Energia 97. Ô, velho, você tá preparado aí, velho? Podemos chamar o Juca ou não? Ah, tem a charadinha do Juca, né? O Juca hoje, sempre é bem preparado. Hoje, do jeito que... É, hoje do jeito que tá, é a charadinha do Juca. Mas semana que vem, piada do rato e do coelho. Do não. Coelho chupador. Coelho chupador. Mas coelho. É só lá no resort. Só no resort, coelho chupador. Coelho chupador? É, só no resort. Só no resort. Quem estiver no resort, aliás, se você não fez sua reserva, faça rapidamente. 2896-4665. Repita. 2896-4665. Lá você vai ver o RG contando a piada do coelho. Coelho. Coelho chupador. É verdade. Só lá. Ô, Vieira. Você não pode contar o ar. Se matar a charada do Juca, vai ganhar um bonel. Olha aí, ó. Bonel. Você gosta de bonel? Bonel, gosto. Aliás, eu queria agradecer. Muito bonito o boné. O pessoal dos bonés Vista Aérea. Sensacional. Belo boné, hein? Eles confeccionaram bonés do Estádio 97, da Energia 97, exclusivos para o torneio de pôquer. Legal, bonito. Bacana. Todo mundo ganhou um boné maravilhoso. Tá todo mundo usando. Um abraço aí para o nosso amigo Roberto Toca, torcedor do Racing. Do Boca. E do São Paulo Futebol Clube. Do Boca. E esse cara é uma lenda, Sombra. É legal a gente ver um ilegal que deu certo no país, né? Como assim? Ilegal, Argentina. Ele é ilegal, ilegal. Cara. Meu Deus do céu, você não sabe o que ele me escreve quando você fala essas coisas. Hein, Beija? Não é legal você ver um cara clandestino que foragido do país de origem dele, porque ele matou quatro pessoas. Ele deve ficar bem feliz com isso. É verdade, porque um dia a gente tava na rádio semana passada, eu, Mano e o Roberto Toca. É. Pô, o Roberto contando a história dele, de como ele veio da Argentina pra cá foragido, é de chorar de emoção, é triste. Foragido? Tipo coiote, Benjamin? Hã? Tipo coiote mexicano que vai para os Estados Unidos? É que ele aprontou lá e... pode ser foragido? Ah, é? E como ele não tinha nada a perder, por $500, ele encheu a barriga com substâncias que a gente não convém falar no ar. Olha, o Roberto é um cara que eu conheço há mais de 20 anos. E vou dizer pra vocês, ajudei muito ele. É? Ele não tinha o que comer. Olha só. Eu trabalhava em outra rádio, eu falei, não, vou contratar os seus, vou comprar os seus bonés. Vou te ajudar. Ajuda países vizinhos? Você ajudou um argentino e um boliviano. Países sobre o inventor do Mercosul. Países não, ajudo pessoas. Então, você ajuda as pessoas, aí. Países vizinhos. Ajudo pessoas, não países. Você ajudou um argentino. Mas se precisar ajudar um boliviano. Você é um país corrupto? Se precisar ajudar um país amigo, você ajuda? Quê? Se precisar ajudar um país. País amigo? É. Não, ajuda um amigo. Não, um país aqui do nosso Mercosul. Se por um Uruguai tá precisando de uma ajuda, não, sobra? Não, de jeito nenhum, Uruguai não. Por que não? A Venezuela, você gosta. Uruguai, porra. Que Venezuela? É. Eu quero que o Maduro caia de podre. O Uruguai se ajuda, Danilo Pereira, Lugano. O Vieira, ajuda. E aí, R? Uruguai não, liberaram os negócios lá. Ah, é dois verdade. Segundos pra Fumeta. Você. Olha lá, vamos lá. Olha, pessoal. Eu quero mandar dois. Só um abraço pro Rob Gol. O Rob Gol, que é diretor do clube aí, que ele... Agora tá com o pêssego, mas ele falou, pede pro Sombra me esperar, que em 15 minutos eu tô aí. Aonde ele tá, Beijão? Já com o pêssego de bike. Ah, mas segundo mano é logo ali. Logo ali, se ele pegar a ciclovia ali, a ciclofaixa desobstruída, ele chega rápido. Tá certo. Liberado, vá pro jogo. Vai tchau, jogar, mano. Deixa eu só mandar um abraço rapidinho, então, pro Leandro, pro Sidney Cunha, pro Bruno e pra toda a galera da BN, tá bom? Você que esses abraços... Vou tocar os baralhão da mesa ali. Destrói, mano. Acaba com isso. Tchau. Que hoje o mano falou, vou pegar os idiotas e vou ganhar. Ganha mesmo. E se você ganhar, eu vou fazer questão de que a rádio dê o prêmio pra você. E ó, então eu doarei minha passagem pra quem não tem passaporte. Boa, mano. Ou seja, o cara não vai ganhar, tá ferrado. Mas passaporte você tira. Mas pra ir pro Paraguai não precisa. É, você vai com... Ah, mas vou falar, mas agora eu pergunto, muita coisa deprê, você viajar, mesmo que for pro Mercosul, sem o passaporte. Por exemplo, eu fui pra Argentina em 2012. Só com lá a identidade. Não, tem que ter o carimbo no passaporte. Mas véio. Mostrar a identidade, o cara te dá um ticket, parece um ticket de estacionamento, então entra aí. Mano, eu te pergunto, você vai ganhar, mano? Ah, eu vou tirar um baralhão da mesa aí. Ó, vou tirar três. Puta, que susto. Tirar três da mesa. Que mesa que eu vou jogar? Não sei nem qual que é a mesa que eu tô. Tá certo, então. Vou escolher uma mesa. Nossa, tá com medo. Vai lá, mano, boa sorte. Estão gelando, mano. Vai escorrendo pela perna. Olha o cheiro de cocô aqui, ó. Que horror, cara. Eita, mas vamos à charada. Eu preciso só dar um recado aqui. Ó, Benjamin, se liga, velho. A charada. Não, porque esqueceram. Não, pera só um minuto. Alguém perdeu a carteira. Tá aqui o Fabrício César de Oliveira. Quem é o Fabrício César de Oliveira? Tá aí o Fabrício? Perdeu a carteira? Fabrício não tá, então vamos ver quem mais perdeu a carteira aqui. O Rafael Fernandes Lucas, quem é? Você perdeu a carteira, eu vim retirar aqui na frente. Vamos ver quem mais perdeu. Fala, mas você, trouxa. Eu vou dizer, você é um cretino. Ele vai logo num cara que não tá. Pararam o programa. É incrível, cara. Não, o primeiro não tá, viu, filho? Pararam o programa. Tá no banheiro. Vai, RG. Manda R. Charada, velho. Eu não acredito nisso. Ô, Vieira, olha, dois segundos pra você matar. Vamos lá. Por que a loira só fala no telefone deitada? Pé. Por que a loira só fala no telefone deitada, RG, essa charada? É. Boa charada, hein? Boa, hein? Por quê? Por quê? Segundos. Não sei. Pra ligação não cair, né, velho? Sensacional! Mas salvou a hora brilhantemente. Eu vejo todo mundo dando risada aqui, ó. Tá todo mundo rindo. É incrível, RG. Sensacional. Agora o momento é muito legal, porque quem tá no carro não imagina. Como é que tá sendo legal agora fazer o programa aqui, né? Porque nós tem 200 caras jogando. Ninguém tá nem aí pra nós. Nós estamos fazendo pra nós. Ó. Ninguém tá ouvindo. Você xingar aí seus babacas, os caras nem respondem. Olha lá. É verdade, ninguém. Aí, você tá tudo concentrado. Ô, babaca aí. Cadê o babaca de boné? Babaca de boné. Ah, levantou o dedo ali. Tá vendo? Aí, ô, trouxa. Quer ver? Aí, ó. Não, vou pegar esse aqui. Gente, olha só. Ô, trouxa com a camisa da portuguesa. Trouxa. Olha lá, ele não tá vendo. Não faz os caras nem respondem. Olha lá. Olha lá, os caras não tão nem aí. Perdeu a graça fazer o programa. Não, agora é. Agora põe uma aqui na frente e manda fazer um inscrito. Aí, quem é trouxa? Quem é trouxa, olha pra frente. Aí, ô, trouxa. Ô, velho. O Santos tá tentando apostar em alguns jogadores mais baratos, tá atrás de reforços. Anunciou a volta do zagueiro Leonardo, que tava no Ituano, né? Também tá trazendo aí o zagueiro Gabriel Vidal, que jogou pelo Gama. Tá atrás do Meia Marquinhos, que jogou pelo Aldax. E dizem, está tentando trazer Neto Berola. Neto Berola, velho. Fazia tempo que eu não ouvi esse cara. Neto Berola. Neto Berola, velho. Neto Berola, velho. Tá no Galo, reserva do Galo. Pode falar, apesar do nome. Ele não era ruim, não, hein? O cara joga bola, meu. Não, também já calma, Benjamin. Legal, hein? Joga bola, mas é bonzinho, né? É nossa. Não, não falei nossa. Não, joga bola. Você falou. Não, aqui não tem quem contratar. É perna de pau. Isso é. Não é perna de pau. E o Santos tem que formar elenco pro brasileiro, porque senão, velho. Eu acho que pra elenco é legal. Com 11 só. Pra elenco é sensacional. Não é um jogador ruim, não. Vocês viram quem foi pro Fluminense aos 40 anos de idade? Magno Alves. Voltou, Magno Alves. De novo. Voltou. Sim, mas já foi, já tá treinando faz tempo. Não, mas ele já era do Flu. Há muitos anos atrás. É. Aí ele voltou. Magno 40 Alves, anos de idade. Magno Alves, que pra voltou. Quem não sabe... Ou é 39 ou é 40. Ele era bom, ele marcava bom, hein? Não, Magno Alves, que pra quem não sabe, no ano, ele é o segundo maior artilheiro do mundo. ele só está atrás do Cristiano Ronaldo. Caramba. Não é do Messi, não? Não, Cristiano Ronaldo. Não é do Cristiano Messi? Ronaldo, no ano, tem mais gols que o Messi? Que tem mais gols que o Magno Alves, inclusive. Não é do Messi, não? Não, é o Cristiano Ronaldo mesmo. Tem certeza? Cristiano Ronaldo marcou gol pra cacete aí. Tá louco. Em relação àquilo sobre aquele assunto de ontem. Tá chato mesmo, viu, Biranha, agora? Falei, perdeu a graça. Nossa, ninguém tá olhando pra nós. O Sombra tá no WhatsApp, os caras estão jogando pôquer. Sombra tá no WhatsApp. Não, e olha. As garçonetes também já nem brigar comigo brigam. E mais um torcedor do Santos foi preso. Mais um? Um terceiro suspeito pela morte do torcedor palmeirense. Mais um foi preso. Olha, bom, pelo menos tá sendo preso. Agora, tomara que, se for de fato culpado, que apodreça na cadeia. Com certeza. Ah, não, no Brasil não apodrece na cadeia. O ser preso é a coisa mais fácil e simples, os caras vão e prendem. O problema é que solta, né? Agora quero ver o cara ficar preso. É isso aí. Esse é o detalhe. É uma coisa degringola, já tá degringolada há muito tempo. É verdade. Esse é o Estádio 97 no oferecimento do Grupo Esser. Olha aí, amigão, tá querendo mais qualidade de vida? Quem não quer, né? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. Um projeto elegante, aconchegante, ideal para aquele ritmo mais tranquilo. Olha, apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Cara, é show de bola, é legal demais. Então não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, um lazer super bacana, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais, hein? Então venha visitar o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas, número 295. Rua José de Brito de Freitas, 295, ou acesse esser.com.br/Le Village. Village com dois L's, hein? Você pode preferir ligar agora mesmo. Fala assim, pô, tava ouvindo o Benja aí falar, ele mandou eu ligar aqui, disse, vou ter um tratamento bacana. E vai mesmo, tratamento VIP. Só ligar, 3951-3888. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. Um abração especial para a família Roger, pro Rafa, pro Alan. Manda um abraço também para Paula Gil e para toda a família Esser. É Esser! Perfeitamente. Ô, velho, você que tá pouco participativo hoje, mas até entendo. Precisa ter pique, né? Nessa idade aí é mais complicado. É, nessa idade... Muita gente. Nessa idade a gente prefere ficar de olho. Ficar de olho, né? É. Mas só tem homem aqui, velho. Você tá em olho aqui. Eu tô enxergando outras coisas. Você tá enxergando outras coisas? Se você tá vendo só homem, o problema é seu, hein, Dodô? Olha esse... Se olhar bem, né, RG? Se olhar, vai ter que olhar bem, né? Agora, se na procurar, minha... Procurar, tal. Se na sua idade, velho, você não tá conseguindo ver o que eu tô vendo, quando você chegar na minha... Oh, se alguém der um selinho no moto, eu vou dar um prêmio. Tela é só selinho, alguém dá? Os caras tão jogando, tão nem aí com nós. Tão jogando, seu louco. Pô, tá nem aí com nós. Você dá? Alguém dá um selinho no moto? Vou dar um gol 0 km. Alguém dá um selinho no moto? Olha lá, um já levantou. Ó, ninguém quer dar selinho no moto. Bom, mas aí o negócio é o seguinte, velho. Fala, Sombra. O Raí tá fazendo 50 anos. 50! E o Raí, inegável, a campanha que ele fez por São Paulo. O Raí que ganhou 2 Libertadores. 1 Mundial pelo São Paulo. Campeão brasileiro. N títulos. É, campeão paulista. Campeão paulista 89. 92, 93. Um dos títulos marcantes dele, né, Sombra, que apesar de não ser um baita título, foi um título marcante. Aquele que ele chegou do aeroporto e foi jogar foi uma coisa... Ah, que na última jogo contra o Corinthians, né? 98. Foi 3-0, não foi? O Romeu, volante do Corinthians, tirou foto do Raio de Campos aí. Cicinho não conseguiu repetir essa façanha, né? Desceu do aeroporto, mas... Desceu, mas não desceu. É verdade. O Raio, aos 50 anos, ele fala... O maior ídolo da história do São Paulo Futebol Clube é Rogério Ceni. Qual a sua opinião? Ele mesmo falou? Ele falou. O maior ídolo da história é único. Ele diz, Rogério Ceni é único. E pra você, Sombra? Eu não tenho dúvidas nenhuma. E pra você, Sombra? Gente, o que o Rogério Ceni alcançou, o que ele fez... pelas marcas que ele fez, ele é inegável, mas, né? Mas é isso que faz a diferença. É isso que vai ser o diferencial de todos os goleiros que passarem pelo São Paulo. Eles terão que bater. Eu não sei, é uma pergunta, eu não sei. O Sombra deve saber, claro, muito mais que eu. Ele foi o cara, o Roger Ceni, sobre que teve o maior número de títulos, não? Ah, o Rogério. Porque tem... o Rogério ele conseguiu, porque ele era reserva. Vocês, aqui, eu acho que o maior número de títulos o Miller. Acho que não, porque, mas o Rogério não conquistou depois? Porque o Rogério, na época que ganhou, o São Paulo ganhou a Libertadores, a primeira Libertadores, o Rogério tava no grupo, ou não? Mas o Miller tem duas Libertadores, dois mundiais. Ele era terceiro goleiro. Então, o Rogério, não, o Rogério, ele tem, ele tava no grupo. Ele era terceiro goleiro. Campeão, tava? Era o Alexandre e ele era o Benjamin, terceiro. Ele tava lá. Tá bom, tava no grupo. Tava no grupo. Se tava no grupo, vale. Tava no grupo, sim. Se conta o Ronaldinho ganhou. Como campeão da Copa do Mundo 94, mas peraí. E tava e nem jogou, então conta. Mas o Miller, duas vezes mundial... Jogando. Duas vezes Libertadores. Jogando. Jogando. Aliás, eu faço questão de frisar. O Miller é um dos maiores jogadores que eu já vi atuar com a camisa do São Paulo. Né? Podem não gostar do jeito que ele comenta. Mas... Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Jogando bola. Jogador. Dois mundiais. Duas Libertadores. Dois campeonatos brasileiros. Dois brasileiros. E Rogério, três brasileiros. Peraí. Miller, campeão paulista, 85, 87. 89 não, que ele não tava. Campeão paulista, 92, 93. Não, 93, ganhou o quê? 93 foi o Palmeiras. Não, 92. Então, 91 e 92, campeão isso, paulista. Isso, foi isso. 91 e 92, campeão paulista. 93, quatro paulistas. Então, olha, 85, 87. E 91, 92. 91, 92. Quatro. E sem Google isso. Quatro, duas Libertadores, quatro paulistas. Quatro paulistas, duas Libertadores, dois mundiais. Dois, Roger dois Ceni. Brasileiros. Roger Ceni jogando. Ah. Jogando. O Roger três Ceni. Brasileiros. Três brasileiros, uma Libertadores. Um mundial. Um mundial jogando. Cinco. Sombra, desculpa, são duas Libertadores. Jogando, o Miller ganhou mais. Paulista, o Rogério teve alguns. Ah, né? 2005. 98, 2000. 98 já tava, o Rogério? Hã? Jogando? 98? Sim. Não era o... Não. Já era o Rogério, era o Rogério. Já era o Rogério. 98, 2000, 2005, Campeonato Paulista. São três paulistas. Então o Miller ganhou mais. Nove títulos a isso do Rogério. É. Então, sim, mas em termos A diferença não deve ser muito grande. Mas o Rogério também tem a Copa Sul-Americana. Tem os três brasileiros. Aí, ô Sombra, pera. Mas o Miller tem dois brasileiros. Mas pera, o Rogério tem a Copa Sul-Americana. O Rogério tem a Copa Sul-Americana, tem a Libertadores, tem o Mundial. Não deve ser muita diferença. O Miller tem dois mundiais. Tem dois. Não, então, mas Miller... eu tô falando assim, em termos de títulos do grupo, estando no grupo, o Rogério deve ser o que tem mais. Acho que não. Não? Pra mim, o Miller. O Miller era banco de quem, Sombra? Não, Sombra. O Miller não era banco. Quando ele começou. Mas o Rogério não estava em 92? Não, ele subiu da base, velho. Sim, Miller, mas ele era moleque. O Miller moleque. Foi banco em 84, 85 já era titular. Tá tudo bem. Mas o Rogério não estava no grupo em 92? Tava. Então. Não, 92 não. Não? 93, não. Não, 92 Sombra, não. Ele era o terceiro goleiro. Era 3. O Sérgio, o Alexandre e ele. É que o Rogério ficou... Vocês estão falando de banco ou jogando? É que o... Não, no banco. Domênico... No grupo, no grupo. É que o grupo. No grupo. Tá, não, grupo. É que o Rogério jogando ficou um bom tempo sem ganhar título também. Isso é, isso é. O Miller não, né? O Miller foi faturando. Bicho, o Miller, enquanto jogando, o Miller... Pra mim é mais vencedor. Vocês se lembram que o Rogério, todo mundo falava... Lembro. Eu, mais uma coisa, frio, o Miller fora do São Paulo, aonde ele passou, cara? Até 2005, antes do Rogério ganhar, o Paulista. E depois, consequentemente, ganhar a Libertadores. Todo mundo chamava, é pé frio, lembra? É verdade. Aí depois que ganhou, aí, né? Arregaçou. Que 2006... Ô, Sombra. Então, o Miller... Eu não sei o que vocês pensam, não é a minha opinião. O Miller, se a gente for falar em título, jogando é o que mais ganhou. O Miller tá acima. Essa é a diferença. E jogava pra cacete. Agora é lógico, em número de jogos, etc. Compensação. Não. Esses recordes o Rogério tem. Identificação com o torcedor. Isso aí o Rogério é imbatível. É lógico. Você acha que ele é o maior ídolo, Sombra? Falar na rigor. Ou não? O Rogério, pra mim. Pra você. Pra mim, eu jamais vou dizer pra você que ele é o maior. Eu sempre vou dividir entre ele e o Raí. Aniversário do Raí, né? Do Raí já chegar e falar que o Rogério é o maior, então pra mim eu já coloco o Raí junto. Acho que talvez... O cara tem humildade Eu acho que talvez os São Paulinos nascidos, um pouco depois, que não pegaram o Raí, vai, que pegaram muito pouco do Raí, vão falar que o Rogério é mais. Ou não? Maior ídolo. Sim, sem dúvida. Não, é porque o Sombra é o antes aqui, já viu o Raí jogando. O Benja e Domênico, pro São Paulino mais novo, recente... É o Rogério. O Lugano é mais que o Raí. Não, sim, mas o Rogério é mais. Não é isso? Na minha opinião, sim. Não, tô dizendo, claro. Pro moleque que viu recentemente. Claro. Né, talvez seja o maior ídolo do cara. Fala aí, ô Beijão, que você ia falar. Fecha essa boca aí, Beijão. Ah, tá bocejando, vai logo aí. 5 minutos, porra. Como é que você chama? Ô, Beijão, boa noite. Meu nome é Jai, tá? É J-E. Meu nome é... Eu sou da Coreia do Sul. Melhor avisar, né? Senão o mano que é analfabeto acha que eu sou do norte. Tomara que o mano aí perca da primeira, segunda mão. Ai, ai. Sombra, aqui é nós, cara. Seu nome tricampeão é do mundo, tricampeão Libertadores. Seu nome é Jai? Jai. Jai, que você tá aqui, velho, e aí? Ah, sensacional! Eu sabia que o Rogério... Que o nosso querido... Jai. Eu frequento o clube. O RG aqui salvou a hora. O Elton, o Renatinho, o Paulão, o gerente, o Igor Federal, eles me conhecem e tal. Uma vez eu fui expulso da casa, aí, tipo... Não, aí assim, melhor não convém entrar em detalhes, assim. Não, mas conta, aí o Federal conta. Foi legal que me ligou, tá? Conta, mano. Vai! Você não vai falar porra nenhuma, velho. Não. Tá brigando com o cara, não é possível. Pera aí, você vem aqui, fala que quer ser entrevistado, pega o microfone, fala que foi expulso daqui. A galera quer saber o motivo. Pera aí. Por que você foi expulso aqui? Porque assim, ó, o dia foi no fatídico dia que o Brasil perdeu de 7-1 pra Alemanha. Nossa! Aí tá, eu tava no bar com os amigos vendo o jogo, tá? A gente deu uma esticada em dois lugares. Aí deixa eu terminar a noite. Imagino que esticada, né? Não, mas era tarde aí, tá vendo? Aí, beleza. Pra finalizar minha noite, eu vim pra cá, né? Brincar um pouquinho. Aí eu entrei de boa, assim, sentei na mesa, pô. Aí assim, eu não vou falar o nome do gerente que é chato, né? Aí eu pedi ficha assim e já ele, não. Ué, por quê? Porque você tá alterado. Como é que você tá alterado, cara? É, você tá bem, tô de boa, hein? Não, se quiser eu faço 4 na sua frente. Fez um 4, cara? Não, assim, ó. Não, aí tudo bem, vai, eu não queria arrumar confusão e tudo mais, assim, como assim, pô, considero pra caramba a casa, assim, pessoal. Aí eu fui embora de fininho e tal. Só que aí eu postei nas redes sociais. Ah, não, peraí, Jai. Ah, pediu caramba, Jai. Você cria uma mó suspense. Depois esse cara virou mesa. Esse cara chutou bandeja. Esse cara... Pô, o que ele fez demais? Pô, ele virou um cubo mágico e foi embora, Jai, porra. Não, mas assim, é fim da história. Eu tô aqui na casa, me deixaram assim, eu venho regularmente. Mas a minha conversa é com você, Benjamin. Lá vem o míssil sul-coreano. Agora que vai. Eu tô ligado que você... Deixa ele falar, Benjamin. Deixa ele falar. Eu tô ligado que você é fã de filme de máfia gangster. Eu também sou. No meu quarto até a coleção, cara. Eu vou te fazer uma pergunta. Da trilogia do Poderoso Chefão, qual foi a sua cena predileta? Você fala a sua que eu falo a minha. Olha aí, agora eles vão ter um relacionamento quase sexual. Podia achar uma, Jai. É uma. Mas eu vou te falar, pra mim a mais... O Sombra não moretou com o jogador, você também não tem que moretar. Vai. Se eu tiver que escolher uma, a do cavalo. A cabeça do cavalo. A minha foi, não é aquela cena que você vai no banheiro fazer o número 2, você volta e estão metralhando o Sony. Minha cena predileta é o final do Poderoso Chefão 1, quando o Michael, ele assume o trono. Ver os membros surdos de beijar ele, e a esposa aflita, olhando com o olhar aflito, ele vai lá, aquilo não foi muito louco, cara. Aquela cena é muito legal. Bom, mas a... Pera só um minuto, só ver se não é pra você. Agora é só um negócio que... Agora eu te falar, o assassinato do Santino, do Sony, é o assassinato mais cruel da história do cinema. Por isso, tanto é que você vai no banheiro e volta, estão metralhando o cara ainda. Ei, e veja assim, tipo, não sei se você já viu alguns filmes que eu acho mais cult que o Poderoso Chefão. Posso falar dois dele? Cães de Aluguel e Amor a Queima-Roupa. Cães de Aluguel do Tarantino. Mas ninguém conheceu o Tarantino. Mas tem também outros filmes bons, tem o Goodfellas, dos Bons Companheiros. Goodfellas é animado. Cassino, Desafio no Bronx. Você assistiu O Amor a Queima-Roupa, que quem fez o roteiro foi o Tarantino? Esse filme é o filme predileto do Jô Soares. Ah, que legal, bacana. Olha, agora demais. Que você falou que é o filme do Jô Soares, que sensacional. O Amor a Queima-Roupa. Diretor é o Tony Scott que se matou, jogou da ponte, mas quem escreveu foi o Tarantino. O Tony Scott se jogou da... Que é irmão do Ridley Scott? O Ridley Scott fez o êxodo agora. Ele se matou, o Tony Scott? Ele se matou foi ano passado, aí, cara. É mesmo, eu pensei que ele tinha morrido de alguma outra coisa, mas não sabia que ele tinha se matado, cara. Não, ninguém sabe o motivo, assim, né? É, mas... Pô, cineasta bem sucedido, velho. Ô Elton, se você expulsar o Jai de novo daqui, a casa, você vai se ferrar. Eu vou todo dia no Estádio 97 descer o sarrafo aqui no teu clube. Não vai ser mais agabou. O Jai é parceiro, você não pode nunca mais fazer isso com o Jai. Vai mesmo. E dá umas fichas. O Elton é o que manda. Ah, ele empurra os outros na frente. Fala, dá as fichas pra ele aí. Na tua conta. Ah, Jai, obrigado pela sua presença. Só uma coisa, só um alô pro o Portuga. A gente tem um amigo em comum. Posso falar o nome da peça? Sim. Aristeu Kodama. Neves, gente boa. Ah, meu correio. Fala pra ele me ligar, tá? Que ele sumiu aí, pô. Acho que ele também expulsou do WhatsApp dele. Ele com relação comigo. Ô Jai, você arruma muito o Jai. O Kodama te expulsou. Jai, você faz terapia? Por quê? Pô, ninguém gosta de você, caraca, olha lá. Vem cá, vem cá, peraí, a pergunta que os caras te tiram do grupo do WhatsApp. Aonde você é bem-vindo, Jai? O Kodama, assim, eu faz tempo que eu não falo assim com ele, quando ainda não tinha WhatsApp, entendeu? A pergunta que agora, eu quero falar é a seguinte, aproveita. Você come cachorro, velho? Eu como cadela, cara. Putz! Pra encerrar, você tem 30 segundos pra falar tudo que você gostaria de falar com o Elton. Não, assim, não só pro Elton, o Renatinho, o Robigol, né, que eu tava vindo, o cara tá chegando. Principalmente o Igor Federal, que depois do incidente ele me ligou e tal. Mas aí pro Federal eu ia falar assim, ô Federal, me adiciona no Facebook aí. Nem no Facebook! Tempo esgotado, tempo esgotado. Salva de palmas pro Jai. Boa, Jai. Valeu. Esse tá mais pra... Ele é da Coreia do Norte, né? Do Sul não deve ser. Do jeito que tá arrumando confusão, não, é Coreia do Norte. É diferente. Brinca. É o ministro da defesa. É o Psy, é o Psy. Cuidado. Ô, sexy lady. É o Psy. Muito bem. Esse é o Estádio 97 no oferecimento da Banditec. Olha aí a Banditec com a gente. Hoje a gente está recebendo de volta o Estádio 97, numa parceria tradicional do programa. A Banditec, cara, você sabe, em tecnologia da informação, nada pior que algo desatualizado, não é? É péssimo quando é algo desatualizado. Pode ser um equipamento, um sistema, um software, ou até mesmo uma faculdade. Quer fazer uma faculdade de TI atualizada mesmo? Então, faça a Banditec. A Banditec é atualizada em tudo, no currículo, na metodologia de ensino, nas tecnologias, na equipe de professores, na relação com o aluno. A Banditec é tão atualizada que fez um update até na forma de ensinar TI no Brasil. Olha só a sua diferença. A Banditec tem 75% de aulas em laboratório, tem curso de inglês integrado ao currículo e tem o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. Acesse banditec.com.br. Saiba mais sobre a faculdade e faça sua inscrição no processo seletivo para as turmas do segundo semestre. São 3 cursos, anota aí: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados e Redes de Computadores. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Esse é o Estádio 97, que tem o oferecimento do consórcio Honda. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Você ouvinte que ligar e falar o slogan da Honda, ganha um boné exclusivo. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também oferecimento da Perfect Brasil. Seu carro perfeito é seu carro com suspensão Perfect. Grupo Ser, o nome construído com história. BV Financeira, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. O Estádio 97 vai chegando ao final hoje. O que você quer desejar, Benjamin? Alô? Queria desejar muita paz, muito amor no coração de todo mundo. E que vença o melhor. E a tua frase foi genial, Sombra. Você, no momento de inspiração hoje, claro, criou uma frase que eu tenho certeza que há de entrar para a história, principalmente ano que vem, que teremos Olimpíada. Acho que a vossa frase uma repercussão muito grande. Às vezes a gente tem que abrir a nossa caixinha de clichês. É verdade. Não é verdade? Tem que recorrer a essas muletas. É verdade, mas parabéns pela criatividade. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, galera, valeu! É isso aí. Falou! Seus trouxa! É isso aí. Então, continua aqui o segundo torneio de pôquer do Estádio 97 no H2 Clube. O agradecimento fica para todos aí do H2. O Estádio 97 que volta na segunda-feira ao vivo. Ao vivo. No oferecimento do Grupo S, no nome construído com história. Também do consórcio Honda. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Você ouvinte que participa do estádio e fala o slogan da Honda, ganha boné exclusivo. Também oferecimento de Cato. Quando foi a última vez que você recebeu uma promoção, hein? Vá à luta por um emprego, cara. Emprego novo, acesse cato.com.br e conquiste a vaga que você merece. Cato, para quem busca mais. Oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tudo de bom para vocês? Bom fim de semana. Continuem sempre na audiência e na sintonia da Energia 97. Valeu, galera. Tchau. Toda segunda no Club Tronic, 11 da noite. DJ Gregor Salto, Salto Sound. Gregor Salto com o Salto Sounds. Energia. Hoje tem. Overnight. Overnight. Hoje. Hoje. Hoje. Hoje. Hoje. Hoje tem Overnight. Você dança. Hoje. Hoje. Over. Hoje tem Overnight. Overnight. Overnight. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Desde Guetta. Energia. Essa é pra sair do busão. Eu vou contar o caminho pra sua moto. Você pode sonhar e também realizar. Fazer economia e ficar legal na foto. Sobe na moto e tira o pé do chão. Cabe no bolso, prestação sem juros, fácil pra pagar. Consórcio é Honda, é Honda. 5 milhões de motos entregues, chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Consórcio é Honda. Passe numa concessionária e faça o seu. É Honda, é Honda. O Partido Progressista luta por igualdade e justiça para as mulheres. Criou o Movimento da Mulher Progressista, que atua no combate à violência e à desigualdade que as mulheres sofrem diariamente. Queremos apoio social e mais respeito de todos pelos nossos direitos. Se você pensa como nós, venha com a gente. Direito das Mulheres. O Partido Progressista faz acontecer. Filie-se ao Partido Progressista. Indústria. A máquina da música eletrônica traz direto da Bélgica. Dr. Electrolux. Em sua nova tour. Green Invasion. Dr. Electrolux. Dr. Electrolux, um dos maiores nomes do Electro Mundial. Hoje, no Indústria, na Easy. Infolistas 3611-3121 ou easy.com.br. E vem aí, Felguk, no Indústria. Energia. Energia. Energia. Energia. Chapéu, pedalada, caneta, brilho e da vaca, peixinho, lençol, meia lua, frango, carrinho, banheira, milagre, céu. A torcida soltando o grito de gol. Isso é que é muito legal. O Itaú joga junto em toda partida, porque é digital, digital. Seu fígado reclamou? Como é Epoclé, tudo bem, tudo bom. Como é Epoclé, tudo bom, tudo bem. Como é Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Martson Vig, MTGA. Energia.

Down the tail. Sessions. Just